O livro de Urântia é uma obra espiritual e filosófica publicada pela primeira vez em 1955, que busca expandir a consciência cósmica e aprimorar a percepção espiritual da humanidade. Dividido em quatro partes, o livro aborda temas como a natureza de Deus, a estrutura do universo, a história da Terra, chamada de Urântia, e uma detalhada narrativa sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. A origem do livro de Urântia é envolta em mistério. Ele foi compilado por um grupo conhecido como a Comissão de Contato, liderado pelo Dr. William S. Sadler, um médico de Chicago. Entre 1924 e 1955, esse grupo alegou receber comunicações de seres celestiais por meio de um indivíduo anônimo, referido como o Sujeito Adormecido. Essas comunicações resultaram nos documentos que compõem o livro. A identidade do Sujeito Adormecido nunca foi revelada, e os membros da comissão afirmaram que o conteúdo do livro era de origem divina, sem autoria humana identificável. Origem e papel dos filhos criadores. No vasto universo descrito pelo livro de Urântia, os filhos criadores ocupam um lugar especial. Eles não são apenas governantes ou seres espirituais elevados. São, literalmente, os arquitetos e líderes dos universos locais, incluindo o de Nébadon, onde nosso planeta Urântia está localizado. Cada filho criador nasce da união do Pai Universal e do Filho Eterno, o que lhes confere uma linhagem e uma responsabilidade únicas. Eles são, portanto, uma extensão direta da própria Deidade, possuindo uma combinação incomparável de poder, sabedoria e compaixão. Um dos filhos criadores mais conhecidos é Michael de Nébadon, que os habitantes de Urântia conhecem como Jesus de Nazaré. Micael, como todos os filhos criadores, é responsável por criar e desenvolver seu universo local, preenchendo-o com planetas, estrelas e diversas formas de vida. Esses filhos criadores são descritos como líderes dinâmicos e próximos das criaturas que eles próprios criam, estabelecendo sistemas inteiros onde vidas e culturas se desenvolvem e evoluem. Em essência, são mestres arquitetos que supervisionam o progresso de cada mundo e de suas respectivas raças. Os filhos criadores não apenas estabelecem os universos locais, mas também são encarregados de garantir que cada planeta funcione de acordo com a vontade e os propósitos mais elevados do Pai Universal. Isso envolve coordenar uma série de ordens de seres, incluindo anjos, serafins e outras raças espirituais, que atuam em apoio ao desenvolvimento espiritual e material dos mundos habitados. É um papel que exige visão e liderança, mas também um profundo compromisso com o bem-estar das criaturas. Cada filho criador passa por uma série de experiências de auto-outorga, que são momentos em que eles se encarnam em formas diferentes para compreender profundamente os seres que habitam seus universos. Para Michael de Nébadon, essa jornada culminou com sua encarnação em Urântia como Jesus. Durante essa vida humana, ele experimentou em primeira mão as limitações e os desafios dos seres mortais, o que o capacitou a governar Nébadon com uma empatia e compreensão únicas. Os filhos criadores são, em última instância, responsáveis por guiar seus universos locais rumo a um objetivo final de harmonia e perfeição. Eles inspiram, lideram e protegem, assegurando que cada ser tenha a oportunidade de evoluir e de encontrar um caminho de volta ao Criador. Esses filhos são líderes de um cosmos vasto e cheio de vida, mas cada decisão e cada ato refletem o amor e o propósito do Pai Universal, que está na origem de tudo. A missão de Michael em Urântia e a auto-outorga como Jesus de Nazaré. No coração da história espiritual de Urântia está a missão de Michael de Nébadon, um filho criador que escolheu nosso planeta para sua auto-outorga final e mais importante. Michael, conhecido por nós como Jesus de Nazaré, veio a Urântia com uma missão de amor e revelação. Essa decisão não foi aleatória. Ele escolheu experimentar a vida como um humano em Urântia para cumprir uma etapa essencial de seu papel como soberano de Nébadon, completando uma série de 7 auto-outorgas em formas diferentes, através das quais ele poderia compreender profundamente cada ordem de vida em seu universo local. Essa auto-outorga final era especialmente importante, porque ele encarnaria como um ser humano, vivendo como todos nós, com limitações físicas, desafios emocionais e dilemas morais. Ao experimentar a vida em sua forma mais simples e vulnerável, Michael poderia entender de forma direta e pessoal os desafios enfrentados pelos seres mortais. Esta experiência o ajudaria a governar seu universo com uma compaixão e uma empatia inigualáveis. Assim, Michael nasceu em Urântia, como Jesus de Nazaré, em condições humildes, em uma pequena vila da Galiléia. Ele cresceu como qualquer outra criança humana, aprendendo, explorando e enfrentando as provações de uma vida simples. Desde cedo, ele demonstrou uma sensibilidade espiritual profunda e uma compreensão singular das verdades espirituais, que tocavam todos aqueles ao seu redor. No entanto, mesmo sendo consciente de sua identidade divina e de sua missão, Jesus viveu sem privilégios especiais, passando por cada fase da vida humana com honestidade e dedicação. Sua missão em Urântia foi dupla. Ele veio não apenas para revelar o Pai Universal de forma acessível e amorosa, mas também para estabelecer uma nova visão do Reino de Deus, uma visão onde a presença divina é acessível a todos, independentemente de posição social ou origem. Em suas palavras e ações, Jesus mostrou que Deus não era um ser distante, mas um Pai amoroso, próximo de cada um, interessado em cada detalhe de nossas vidas. Ele ensinou sobre o perdão, a compaixão, a humildade e a importância de uma relação pessoal com o Criador. Durante seu ministério, Jesus atraiu seguidores de diversas origens e ensinou lições que se tornaram eternas. Ele falava com os pobres e os oprimidos, inspirando-os a encontrar consolo no amor de Deus. Sua abordagem era simples e direta, o que permitiu que pessoas comuns compreendessem verdades espirituais profundas. Ele desafiava normas rígidas e hierarquias religiosas, demonstrando que o verdadeiro poder estava no serviço ao próximo e na busca pela verdade e justiça. No final, a missão de Jesus culminou em sua crucificação, um ato de entrega e de amor incondicional. Ele enfrentou a morte com serenidade, confiando completamente no Pai e demonstrando que sua mensagem transcenderia o sofrimento físico e a injustiça. Após sua ressurreição, ele reforçou a promessa da vida eterna e o poder transformador do Espírito da Verdade, que seria concedido a todos que acreditassem. A crucificação e a ressurreição de Jesus tornaram-se o ponto central de sua missão em Urântia, simbolizando a vitória sobre a morte e o poder do amor divino. Ao completar sua auto-outorga, Michael de Nébadon garantiu seu papel como soberano pleno de Nébadon, equipado com uma sabedoria e um entendimento únicos de seus habitantes. Ele não apenas cumpriu sua missão de revelar o Pai Universal, mas deixou uma marca duradoura na história de Urântia, inspirando milhões a buscar uma vida de fé, compaixão e amor. A auto-outorga de Michael como Jesus de Nazaré é um lembrete eterno de que Deus está próximo, envolvido em cada detalhe de nossa existência e acessível a todos que busquem conhecer sua verdade. Governança e administração do universo local de Nébadon. No universo vasto e complexo de Nébadon, a administração e governança são orquestradas com precisão para assegurar o desenvolvimento e a harmonia de todos os planetas e seres que nele habitam. Michael de Nébadon, o filho criador e soberano deste universo, ocupa o papel central nesse sistema, garantindo que os princípios do Pai Universal sejam implementados de maneira justa e compassiva em todas as partes de Nebadon. Mas ele não atua sozinho. A administração de Nebadon é um esforço coordenado que envolve várias ordens de seres com funções específicas, desde a supervisão da evolução planetária até o apoio espiritual para cada indivíduo. Michael de Nebadon como soberano. Como o filho criador, Michael de Nebadon não é apenas o criador físico de Nebadon, mas também seu líder espiritual e soberano absoluto. Após completar 7 auto-outorgas, incluindo sua encarnação em Urântia como Jesus de Nazaré, Michael recebeu o direito de governar Nebadon com autoridade suprema. Essa experiência completa em várias formas de vida deu-lhe uma compreensão profunda das necessidades e desafios enfrentados pelos habitantes de seu universo. Sua liderança é caracterizada pela compaixão, pela sabedoria e por uma dedicação incansável ao bem-estar de cada ser sob seu domínio. Sob seu governo, o universo de Nebadon é administrado com uma abordagem que valoriza tanto o desenvolvimento espiritual quanto o progresso material. Michael assegura que cada planeta e sistema dentro de Nebadon esteja alinhado com os valores divinos de justiça, amor e verdade, promovendo um ambiente onde as criaturas possam evoluir e encontrar seu caminho de volta ao Criador. As ordens de seres na administração de Nebadon. Para gerenciar um universo tão vasto, Michael conta com a assistência de várias ordens de seres, cada uma com responsabilidades distintas, que contribuem para o equilíbrio e a evolução de Nebadon. 1. Melquisedeques. Atuando como instrutores e administradores, os Melquisedeques são uma das ordens mais versáteis e respeitadas. Eles intervêm em crises planetárias, orientam civilizações em desenvolvimento e operam escolas de aperfeiçoamento espiritual e intelectual. São os conselheiros de confiança de Michael, atuando tanto em situações de emergência quanto em projetos de longo prazo. Segunda Lanunandekes. Essa ordem inclui os soberanos de sistemas e príncipes planetários, responsáveis por supervisionar e governar os sistemas e planetas individuais. Os soberanos de sistemas, como Lúcifer, antes de sua rebelião, coordenam grupos de planetas em desenvolvimento. Os príncipes planetários, por sua vez, são designados a planetas específicos, onde auxiliam no desenvolvimento das civilizações desde seus estágios primitivos até um nível de avanço espiritual. Terceiro Vorondadekes. Também conhecidos como Altíssimos, eles atuam principalmente na supervisão das constelações dentro de Nebadon. Como administradores superiores, eles garantem a aplicação das leis universais e protegem a coesão entre sistemas planetários. Os Vorondadekes são essenciais para manter a ordem e a harmonia, assegurando que os planos de Michael sejam respeitados em todos os níveis. Quarto, portadores da vida. Designados para introduzir e cultivar a vida em planetas, os portadores da vida são fundamentais no processo de evolução biológica. Em colaboração com outras ordens, eles estabelecem as bases para o desenvolvimento das raças primitivas, monitorando e ajustando o progresso evolutivo conforme necessário. Quinto, serafins e querubins. Como auxiliares espirituais, os serafins e querubins fornecem orientação e proteção para indivíduos e civilizações inteiras. Eles são organizados em várias ordens, com funções que vão desde o acompanhamento espiritual individual até a proteção de cidades, nações e planetas. Sua influência é vital para o crescimento moral e espiritual das criaturas mortais. 6. Ajustadores do pensamento, fragmentos do Pai Universal. Os ajustadores residem na mente dos mortais, guiando-os na busca pela verdade e ajudando-os a desenvolver uma conexão direta com Deus. Embora não façam parte diretamente da administração, os ajustadores desempenham um papel crucial na evolução espiritual de cada ser. Estrutura hierárquica e operação. O universo local de Nebadon é organizado de maneira hierárquica, permitindo uma administração eficiente em todos os níveis. No topo está Michael de Nebadon, seguido pelos governantes das constelações, os Vorondadex, os soberanos de sistemas, Lanonandex, e os príncipes planetários. Essa estrutura permite que a governança flua do nível mais alto para o mais baixo, garantindo que o propósito divino permeie cada esfera da criação. Cada nível de administração tem autonomia para tomar decisões e gerenciar seu domínio, mas sempre em alinhamento com a vontade de Michael e os princípios do Pai Universal. Essa estrutura não apenas promove a ordem, mas também permite que as criaturas mortais experimentem uma progressão ordenada e segura à medida que evoluem espiritualmente. Os sistemas planetários e as constelações são constantemente monitorados para assegurar que nenhum desequilíbrio impeça o crescimento e a harmonia do universo. A missão de Nebadon: evolução e unidade espiritual. O objetivo final da administração de Nebadon é promover o desenvolvimento espiritual e material de seus habitantes, ajudando-os a alcançar um estado de perfeição que reflita a vontade do Criador. Michael de Nebadon e sua vasta rede de colaboradores trabalham para assegurar que cada ser tenha a oportunidade de evoluir, de superar os desafios e de se aproximar da verdade e do amor divino. Em Nebadon, a governança não é apenas um sistema de controle, mas uma estrutura amorosa e compassiva que proporciona às criaturas o suporte necessário para sua jornada espiritual. A missão de Michael e sua administração é guiar o universo rumo à harmonia cósmica, onde cada ser, desde o mais simples mortal até os altos administradores, reconheça sua conexão com o Pai Universal e encontre seu propósito dentro do grande esquema da criação. Essa administração de Nebadon, orquestrada por Michael e suas ordens de seres celestiais, representa uma rede intricada e compassiva que assegura a evolução, a ordem e a unidade espiritual de cada planeta e de cada ser no universo. Origem e funções dos Melquisedeques como instrutores e administradores. Os Melquisedeques são uma das ordens mais versáteis e essenciais de seres espirituais no universo de Nebadon. Originários da união entre Michael de Nebadon e o espírito materno do universo local, eles foram criados para desempenhar uma ampla gama de funções, atuando como instrutores, administradores e até mesmo como mediadores em situações de emergência. Esses seres possuem um profundo conhecimento e uma sabedoria prática que lhes permite adaptar-se a uma variedade de contextos, o que os torna vitais na administração e no desenvolvimento de mundos habitados como Urântia. Origem dos Melquisedeques. Os Melquisedeques foram cocriados por Michael de Nebadon e pelo espírito materno de Nebadon, em um ato de criação especial que lhes conferiu habilidades e responsabilidades únicas. Como uma ordem de seres intermediários entre os filhos criadores e outras raças de seres celestiais, os Melquisedeques foram moldados para serem altamente versáteis, com a capacidade de se envolver em atividades de ensino, supervisão e até governança temporária quando necessário. Eles representam a sabedoria prática e a ação diligente, atributos que fazem deles os resolvedores de problemas do universo local. A criação dos Melquisedeques foi planejada para atender às necessidades administrativas e educacionais de um universo em expansão, com uma combinação de inteligência superior, compaixão e capacidade de adaptação. Eles têm um papel fundamental no auxílio ao progresso dos sistemas e planetas, colaborando diretamente com Michael e outros governantes do universo local. Funções dos Melquisedeques como instrutores. Os Melquisedeques são conhecidos por sua habilidade como instrutores espirituais e intelectuais. Eles gerenciam uma vasta rede de escolas e centros de aprendizado em todo o universo de Nebadon, onde diversas ordens de seres, incluindo humanos ascendentes, serafins e até mesmo outras ordens mais elevadas, recebem orientação e treinamento. Esses centros educacionais, comumente chamados de Escolas Melquisedeques, têm como objetivo aprimorar a compreensão espiritual e o progresso moral das criaturas, proporcionando-lhes uma fundação sólida para seu desenvolvimento e jornada de ascensão. Nas Escolas Melquisedeques, seres de ordens variadas aprendem sobre a natureza do universo, a sabedoria prática para lidar com desafios e a ética espiritual necessária para interagir harmoniosamente com outras criaturas. Os Melquisedeques, como instrutores, são pacientes e perspicazes, ajudando cada aluno a compreender seu potencial e sua responsabilidade dentro da criação. Além disso, eles desenvolvem programas específicos de instrução que abordam temas como governança planetária, administração de sistemas e desenvolvimento pessoal, preparando as criaturas para futuras responsabilidades. Funções dos Melquisedeques como administradores. Além de suas habilidades como instrutores, os Melquisedeques desempenham papéis cruciais na administração do universo de Nebadon. Eles frequentemente servem como conselheiros de Michael e assumem a liderança em situações que requerem julgamento rápido e imparcial. Em crises planetárias, como rebeliões ou desequilíbrios sociais significativos, os Melquisedeques são enviados para restaurar a ordem e garantir a continuidade do desenvolvimento espiritual. São conhecidos por sua objetividade e justiça, qualidades que os tornam aptos para gerenciar situações complexas e delicadas. Os Melquisedeques também têm a autoridade para assumir o governo temporário de planetas em transição ou em crise. Como administradores, eles implementam diretrizes que promovem a paz e a cooperação, trabalhando em estreita colaboração com os príncipes planetários, soberanos de sistema e outras ordens de seres governamentais. Essa função de liderança em tempos de emergência os qualifica como verdadeiros agentes de estabilidade dentro do universo, prontos para intervir quando o desenvolvimento planetário está ameaçado. Papel dos Melquisedeques como mediadores e consultores. Os Melquisedeques também exercem um papel de mediadores e consultores em disputas interplanetárias ou em questões complexas que envolvem diferentes ordens de seres. Devido à sua experiência e imparcialidade, eles são altamente respeitados e, frequentemente, chamados para resolver conflitos, estabelecendo a paz e promovendo o entendimento. Como consultores, orientam governantes planetários e administradores sobre como implementar os princípios do Reino de Deus, de forma que o progresso espiritual e material ocorra em harmonia. Além disso, em planetas onde o progresso espiritual é lento ou onde a comunicação entre diferentes ordens de seres encontra dificuldades, os Melquisedeques atuam como facilitadores. Eles têm o poder de organizar missões especiais e estabelecer programas de longo prazo que abordam as necessidades específicas do planeta, garantindo que as criaturas tenham acesso a uma orientação que leve ao avanço ético e espiritual. Maquiventa. Melquisedeque e sua missão especial em Urântia. Maquiventa. Melquisedeque é uma figura fascinante na história espiritual de Urântia. Conhecido como o Sábio de Salém, ele é um dos poucos seres da Ordem Melquisedeque a assumir uma forma física para intervir diretamente na evolução espiritual de um planeta. Sua missão em Urântia foi uma resposta a uma crise espiritual e cultural que ameaçava estagnar o desenvolvimento das civilizações. Em um período onde o entendimento sobre Deus estava confuso e fragmentado, Maquiventa apareceu para restaurar e fortalecer a fé monoteísta e preparar o caminho para futuras revelações, incluindo a vinda de Jesus. Contexto da missão de Maquiventa. Na época de sua encarnação, Urântia estava em uma era de escuridão espiritual, marcada pela falta de uma visão clara e unificada de Deus. O planeta havia passado pela rebelião de Lúcifer e pela falha da missão de Adão e Eva, o que deixou as civilizações fragmentadas e sem direção espiritual. As crenças religiosas estavam repletas de deuses tribais, rituais complexos e um politeísmo que variava entre as diferentes culturas. Diante desse cenário, Maquiventa Melquisedeque ofereceu-se para encarnar em Urântia e trazer uma compreensão mais simples e direta de Deus como um Pai universal e amoroso, visando unir os povos em torno dessa verdade espiritual central. A encarnação em Salém Maquiventa escolheu estabelecer-se em Salém, próxima da atual Jerusalém, e adotou uma forma física semelhante à humana, o que lhe permitiu viver e interagir diretamente com as pessoas. Ele fundou uma escola espiritual, onde ensinava sobre a existência de um Deus único, justo e misericordioso. Seu foco estava em apresentar uma fé baseada em um relacionamento direto com o Criador, livre de rituais complexos e intermediários religiosos. Esta era uma ideia revolucionária para a época e contrastava com as crenças populares, que ainda envolviam vários deuses e ritos tradicionais. No centro de seu ensinamento estava um simples pacto de fé, uma crença em Deus como o Pai de todos, baseada na confiança e na obediência. Maquiventa ensinou que, ao aceitar Deus como o único soberano, cada pessoa poderia viver em harmonia e paz, encontrando sentido em um relacionamento direto e pessoal com o divino. Este pacto tornou-se um marco e uma fundação espiritual para aqueles que o seguiram, influenciando gerações de buscadores espirituais. Ensinamentos de Maquiventa e impacto nas civilizações. Os ensinamentos de Maquiventa foram diretos e poderosos, baseando-se em valores de justiça, verdade e fraternidade. Ele promovia a ideia de que a adoração e a obediência a Deus eram pessoais e não dependiam de templos ou rituais, mas sim de uma relação interior de fé. Ao longo de sua missão em Salém, Maquiventa atraiu um grupo de seguidores leais, que passaram a transmitir seus ensinamentos a várias tribos e regiões. Seus ensinamentos influenciaram profundamente os hebreus, entre outras culturas, que preservaram muitos dos conceitos monoteístas que ele apresentou. Maquiventa se tornou uma figura respeitada entre aqueles que buscaram uma visão espiritual mais pura, sendo considerado, em retrospectiva, um precursor da revelação que viria com Jesus. Ele plantou as sementes de um entendimento mais universal e compassivo de Deus, que se tornariam fundamentais para a aceitação de Jesus e para o desenvolvimento espiritual de Urântia. Preparação para a vinda de Jesus. A missão de Maquiventa. Melquisedeque foi muito mais do que uma intervenção temporária. Ela foi planejada para estabelecer as bases de uma espiritualidade unificada que tornaria a mensagem de Jesus mais acessível aos povos de Urântia. Ao ensinar sobre um Deus único e amoroso, Maquiventa preparou as civilizações para reconhecer e aceitar a revelação de Jesus como uma continuação daquilo que ele próprio havia iniciado. Essa preparação incluiu a criação de uma cultura de fé e de entendimento moral que transcendeu gerações. Os ensinamentos de Maquiventa sobre o Deus único foram transmitidos de boca em boca e por meio de tradições, criando uma linhagem de buscadores espirituais que influenciaram a história religiosa de Urântia. Esse legado ajudou a moldar as mentes e os corações dos povos, tornando-os mais abertos à mensagem de Jesus quando ele iniciou seu ministério. A influência duradoura de Maquiventa. Melquisedeque. Após sua partida de Urântia, o impacto de Maquiventa permaneceu vivo nas tradições e crenças de várias culturas, particularmente entre os hebreus, que preservaram muitos aspectos de sua visão monoteísta. Os ensinamentos de Maquiventa continuaram a influenciar a evolução espiritual e moral de Urântia, proporcionando uma base sólida, sobre a qual outras revelações poderiam ser construídas. Ele não apenas trouxe uma nova compreensão espiritual para a época, mas também assegurou que a busca por Deus fosse uma experiência acessível e direta. Maquiventa Melquisedeque é lembrado como um mediador, instrutor e líder espiritual que uniu povos e preparou gerações para um futuro de crescimento espiritual. Seu trabalho em Urântia permanece como um testemunho da dedicação dos Melquisedeques em ajudar civilizações emergentes a encontrar seu caminho rumo a uma compreensão mais ampla e unificada de Deus. Sua missão especial em Urântia foi, de fato, um elo essencial na jornada espiritual da humanidade, conectando o passado, o presente e o futuro em uma busca contínua pelo divino. Essa missão de Maquiventa Melquisedeque destaca o compromisso dos Melquisedeques com a evolução espiritual e a harmonia universal. Sua intervenção em Urântia foi planejada com precisão para não só resolver uma crise momentânea, mas também para criar uma base espiritual duradoura, que guiasse a humanidade em sua busca por um relacionamento direto e verdadeiro com Deus. Influência dos Melquisedeques na educação e evolução espiritual dos habitantes. Os Melquisedeques desempenham um papel central na educação e evolução espiritual dos seres no universo de Nébadon, incluindo Urântia. Como instrutores e mentores, eles estão entre os mais experientes e versáteis educadores espirituais, responsáveis por guiar indivíduos e civilizações inteiras em sua jornada de crescimento moral e espiritual. Em todo o universo de Nébadon, os Melquisedeques criaram escolas e centros de aprendizado, onde seres de diversas ordens recebem treinamento, desenvolvem a mente e expandem a compreensão das verdades cósmicas. Escolas Melquisedeques e o treinamento espiritual. Os Melquisedeques são conhecidos por estabelecerem redes de centros de ensino, comumente chamadas de escolas Melquisedeques. Esses centros educacionais são especialmente projetados para ajudar os seres ascendentes, humanos e outras ordens de vida espiritual a adquirirem conhecimentos essenciais para sua jornada evolutiva. Nas escolas Melquisedeques, os estudantes aprendem sobre uma ampla variedade de temas, desde os fundamentos da ciência e filosofia cósmica até o desenvolvimento ético e espiritual, incluindo o serviço, a lealdade e o respeito pela ordem divina. Essas escolas são organizadas em níveis progressivos, permitindo que cada aluno avance de acordo com sua capacidade e compreensão. Uma das grandes qualidades dos Melquisedeques como educadores é sua paciência e capacidade de adaptar o ensino às necessidades de cada indivíduo. Eles incentivam uma abordagem que combina conhecimento teórico com experiência prática, garantindo que os alunos compreendam as verdades cósmicas de maneira aplicável em suas vidas diárias. Além do ensino formal, os Melquisedeques também atuam como conselheiros pessoais, oferecendo orientação direta e ajuda em momentos críticos da evolução espiritual. Para os seres ascendentes que estão em transição para um entendimento mais profundo da realidade espiritual, essa orientação é fundamental para ajudá-los a se ajustarem aos novos níveis de consciência e responsabilidade. A evolução espiritual dos habitantes e a intervenção Melquisedeque. Os Melquisedeques não apenas ensinam, mas também intervêm diretamente em planetas em momentos de crise, ou quando há uma necessidade específica de orientação. Em planetas como Urântia, que enfrentaram rebeliões ou desvios espirituais, os Melquisedeques entram em ação para restaurar a ordem e restabelecer um caminho espiritual claro. Essas intervenções podem incluir desde a instalação de sistemas educacionais até a introdução de novos ensinamentos que ajudem a corrigir erros e estimular o progresso espiritual. Por exemplo, em tempos de escuridão espiritual, como aconteceu após a rebelião de Lúcifer em Urântia, Os Melquisedeques são designados para estabilizar e guiar as civilizações que perderam o rumo. Eles trabalham para introduzir verdades que possam contrabalançar os desvios éticos e religiosos, colaborando com outras ordens de seres para restaurar uma base sólida de valores. Como mediadores imparciais e profundamente compreensivos, os Melquisedeques são aceitos e respeitados, permitindo que suas orientações sejam amplamente recebidas e aplicadas. O papel dos Melquisedeques como modelos e mentores. Os Melquisedeques são não apenas instrutores, mas também modelos vivos dos ideais que ensinam. Eles representam um exemplo inspirador de justiça, misericórdia e compromisso com a verdade. Os alunos e habitantes que interagem com eles frequentemente observam e aprendem com seu caráter e comportamento, internalizando esses valores em sua própria jornada espiritual. A presença dos Melquisedeques, como modelos e mentores, faz com que o aprendizado vá além do conhecimento teórico, transformando-se em uma experiência prática e de inspiração direta. Cada Melquisedeque encarna os ideais divinos de bondade e integridade, e ao fazerem isso, inspiram as criaturas a desenvolverem uma conexão mais profunda com o Criador e a viver de acordo com os princípios do universo, a influência duradoura na cultura e religião planetária. Em planetas como Urântia, onde os Melquisedeques fizeram intervenções significativas, sua influência persiste por gerações. Eles introduzem conceitos espirituais que moldam a cultura, a religião e até mesmo os sistemas de ética das civilizações que tocam. Suas lições sobre o Deus único, a fraternidade e a integridade pessoal se enraizam na psique coletiva e frequentemente se transformam em tradições espirituais que influenciam o desenvolvimento futuro do planeta. Por exemplo, a intervenção de Maquiventa Melquisedeque em Urântia trouxe uma compreensão inicial sobre o monoteísmo, preparando o terreno para as revelações posteriores. Ele estabeleceu uma base duradoura para a aceitação de valores universais, que até hoje permeiam diversas tradições religiosas e filosóficas. Dessa forma, os Melquisedeques contribuem não apenas para o crescimento espiritual individual, mas também para o avanço coletivo, promovendo uma evolução espiritual em larga escala. Os Melquisedeques, como pilares do progresso universal. Em última análise, os Melquisedeques são pilares fundamentais na estrutura educacional e espiritual do universo local de Nebadon. Sua influência permeia cada etapa da ascensão, desde as primeiras lições de ética e moralidade até os níveis mais elevados de compreensão cósmica. Por meio de seu trabalho incansável como instrutores, administradores e exemplos vivos, eles asseguram que o progresso espiritual continue de forma ordenada e compassiva. Os Melquisedeques representam a ponte entre o humano e o divino, oferecendo orientação e suporte que torna possível o desenvolvimento espiritual das criaturas. Sua presença e ensinamento fornecem o alicerce sobre o qual cada ser pode construir sua jornada de evolução em direção à perfeição. Eles nos lembram que o caminho para o Criador é guiado não apenas por conhecimento, mas por uma compreensão profunda da verdade, do amor e da justiça. Com sua influência duradoura e orientações acessíveis, os Melquisedeques são verdadeiros arquitetos da evolução espiritual, oferecendo suporte e direção que ajudam cada ser a descobrir seu próprio potencial divino e a trilhar o caminho em direção a um futuro de luz e entendimento. Funções dos Lanonandeques, incluindo soberanos de sistemas e príncipes planetários. Os Lanonandeques são uma ordem especial de seres criados especificamente para funções de administração e governança dentro dos universos locais, como Nebadon. Eles são reconhecidos por sua capacidade de liderança e versatilidade, e atuam em três principais níveis administrativos, como soberanos de sistemas, príncipes planetários e em outras funções que suportam o desenvolvimento e a estabilidade dos sistemas planetários. Cada Lanunandek foi criado por Mikael de Nebadon e o espírito materno de Nebadon, de modo que carregam um traço de independência e uma personalidade forte, qualidades essenciais para enfrentar os desafios da administração cósmica. Soberanos de sistemas, governança dos sistemas planetários. Os soberanos de sistemas são Lanunandeks de alto nível que exercem uma função central na governança dos sistemas planetários dentro de um universo local. Um sistema que geralmente inclui cerca de 1000 planetas habitáveis é supervisionado por um soberano de sistema, cuja principal responsabilidade é coordenar e organizar o progresso dos planetas em seu domínio. Esse papel exige um profundo entendimento das dinâmicas entre os diferentes mundos e uma habilidade excepcional para tomar decisões justas e eficazes. Os soberanos de sistemas, como líderes regionais, são encarregados de implementar as diretrizes de Mikael de Nebadon em seu setor. Eles supervisionam as condições sociais, espirituais e materiais dos planetas e estão atentos a qualquer desequilíbrio que possa comprometer o progresso. Sua autoridade abrange desde o acompanhamento do desenvolvimento espiritual das raças até a manutenção da paz e da ordem. Em casos de emergência ou crise, como rebeliões ou conflitos interplanetários, o soberano de sistema assume uma posição crítica, determinando ações imediatas para restaurar a harmonia. Os soberanos de sistemas também colaboram com outras ordens de seres, incluindo os Melquisedeques e Vorondadeques, para garantir que as decisões estejam alinhadas com o propósito divino e com as necessidades evolutivas de cada planeta. Apesar de sua ampla autoridade, esses Lanunandeks respondem a Mikael de Nebadon, que intervém quando necessário para assegurar que o sistema se mantenha em equilíbrio. Príncipes planetários, governantes e guias de civilizações em desenvolvimento. Os príncipes planetários são Lanunandeks designados para governar planetas específicos, especialmente durante os estágios iniciais de desenvolvimento da civilização. Cada príncipe planetário é responsável por orientar a evolução social, cultural e espiritual das raças em seu planeta. Eles atuam como governantes e instrutores, ajudando a moldar as estruturas sociais e promovendo valores morais e éticos. Esse trabalho exige um equilíbrio entre liderança firme e compaixão, já que seu objetivo é preparar os habitantes do planeta para uma eventual participação no sistema e no universo maior. Assim que um planeta atinge um nível adequado de desenvolvimento biológico e cultural, um príncipe planetário é enviado para estabelecer uma sede central, onde ele coordena uma equipe de assistentes celestiais, incluindo os Melquisedeques, portadores da vida e outras ordens que desempenham papéis de apoio. Essa equipe trabalha para promover avanços que ajudem as raças primitivas a progredirem desde a sobrevivência básica até uma sociedade organizada e espiritualmente orientada. O príncipe planetário desempenha um papel crítico na introdução de conceitos espirituais e morais, estabelecendo práticas que incentivem a paz e a cooperação entre as tribos e nações emergentes do planeta. Ao longo das eras, ele orienta o desenvolvimento da cultura e das instituições sociais, ajudando os habitantes a desenvolver uma consciência mais ampla do cosmos e da existência de uma ordem divina. No entanto, a história de Urântia também nos lembra que alguns príncipes planetários podem desviar-se de sua missão. Um exemplo é Caligastia, o príncipe planetário de Urântia, que se rebelou ao lado de Lúcifer. Esse desvio teve consequências profundas, interrompendo o progresso espiritual e complicando a trajetória evolutiva do planeta. Situações como essa destacam a autonomia e o livre-arbítrio dos Lanunandeks, mas também os riscos associados a esse tipo de independência. Outras funções dos Lanunandeks. Papel em missões e crises. Além de suas funções como soberanos de sistemas e príncipes planetários, os Lanonandeques podem ser designados para outras missões especiais e situações de emergência. Em circunstâncias extraordinárias, eles podem atuar como representantes temporários de governança em planetas que enfrentam crises ou que estão sem liderança adequada. Esses Lanonandeques são conhecidos por sua capacidade de adaptação e são frequentemente convocados para restaurar a ordem e reestruturar a governança, especialmente em mundos que enfrentam os efeitos de rebeliões ou colapsos sociais. Essas missões de intervenção e emergência exigem uma habilidade excepcional para compreender rapidamente a situação e implementar soluções eficazes. Os Lanonandeques que desempenham essas funções são escolhidos por sua experiência e por seu equilíbrio emocional, já que precisam gerenciar conflitos complexos e interagir com seres de diferentes níveis de desenvolvimento espiritual e moral. A importância dos Lanonandeques na evolução e ordem cósmica. A ordem dos Lanonandeques é fundamental para a estabilidade e o progresso dos sistemas planetários em Nebadon. Como administradores e guias diretos das civilizações em desenvolvimento, eles exercem uma influência profunda sobre a trajetória evolutiva dos mundos. Sua presença garante que as raças emergentes tenham acesso a uma liderança sábia e constante, o que ajuda a manter a harmonia e o alinhamento com os princípios divinos. Os Lanonandeques, com sua autoridade e experiência, são uma ponte entre o governo universal de Michael de Nebadon e as necessidades locais de cada sistema e planeta. Como seres altamente respeitados e com uma capacidade inata de liderança, eles asseguram que o cosmos funcione de forma ordenada, mesmo em meio à diversidade de culturas e formas de vida que evoluem dentro de seu domínio. Seu trabalho constante, porém muitas vezes invisível, garante que cada planeta e sistema possa avançar em direção a uma compreensão mais profunda do Criador e dos propósitos divinos. Os Lanonandeques representam uma força de estabilidade e evolução dentro do universo local, equilibrando liderança e compaixão ao promover o progresso espiritual e material. Como soberanos de sistemas, príncipes planetários e interventores em crises, eles são essenciais para a continuidade do plano divino e para o crescimento de cada civilização sob sua influência. Papel de Lúcifer e a rebelião no sistema local. Lúcifer era um Lanonandeque de altíssima reputação e grande capacidade, escolhido para ser o soberano do sistema de Satânia, que incluía Urântia entre os planetas de sua jurisdição. Inicialmente, ele era considerado um dos governantes mais brilhantes e capazes de Nebadon. Carismático e dotado de uma visão estratégica aguçada, Lúcifer tinha todas as qualidades para liderar com sucesso e apoiar o progresso das civilizações sob sua responsabilidade. No entanto, seu papel evoluiu de líder admirado a catalisador de uma das maiores crises espirituais de Nebadon, a rebelião de Lúcifer. O surgimento da rebelião. Com o tempo, Lúcifer desenvolveu questionamentos sobre a governança universal e os princípios que fundamentavam a administração de Nebadon e do próprio cosmos. Ele passou a acreditar que a liberdade individual estava sendo limitada por uma suposta tirania divina. Uma visão distorcida que, em sua percepção, justificava uma revolta contra o governo central de Michael de Nebadon e as ordens superiores de governança. Essa ideia germinou em sua mente até se transformar em um manifesto de rebelião, conhecido como o Manifesto de Lúcifer. O manifesto expressava três pontos principais. 1. Negação da realidade e necessidade do Pai Universal. Lúcifer argumentou que seres como ele não deveriam depender de um Deus invisível, o Pai Universal, que, segundo ele, era uma criação artificial dos filhos criadores para manter o controle. Segunda rejeição da autoridade de Michael de Nebadon. Lúcifer defendeu que Michael, como filho criador, era apenas um administrador local e não tinha o direito de exigir lealdade e obediência absoluta dos sistemas e planetas. Terceira promessa de liberdade e autodeterminação. Ele incentivou seus seguidores a romperem com o governo divino, alegando que os seres tinham o direito de governar-se de maneira independente, sem interferência de autoridades superiores. Essas ideias tiveram um impacto profundo e atraíram a simpatia de outros seres que, assim como Lúcifer, sentiam-se incomodados com as estruturas hierárquicas do universo. O manifesto foi uma proposta de rebelião contra o próprio conceito de lealdade ao Criador, sugerindo uma independência que contradizia diretamente o propósito divino. A rebelião de Lúcifer e o apoio de Caligástia. A rebelião não se limitou ao sistema de Satânia. Ela desencadeou uma divisão dentro de diversos sistemas e afetou profundamente vários planetas, incluindo Urântia. Entre aqueles que se aliaram a Lúcifer estava Caligástia, o príncipe planetário de Urântia. Caligástia, ao aderir à rebelião, trouxe a crise para o próprio desenvolvimento espiritual e social de Urântia. Como príncipe planetário, ele deveria guiar e proteger as raças emergentes do planeta. No entanto, ao se aliar a Lúcifer, ele abandonou seu compromisso de promover o bem-estar espiritual dos habitantes de Urântia. A adesão de Caligástia à rebelião de Lúcifer teve consequências profundas e duradouras. Sob sua influência, os avanços sociais e espirituais do planeta foram interrompidos, e Urântia mergulhou em eras de escuridão e conflito espiritual. O impacto da rebelião afetou a cultura, a religião e a moralidade das civilizações emergentes, criando uma desordem que se prolongou por gerações. Consequências da rebelião no sistema de Satânia. A rebelião de Lúcifer levou a uma divisão significativa dentro do sistema de Satânia, com uma parte dos seres apoiando a revolta e outra permanecendo leal ao governo divino. Essa divisão criou uma situação de isolamento para os planetas rebeldes, que foram separados da comunicação e do apoio espiritual das administrações superiores. O bloqueio espiritual impediu que Urântia e outros planetas rebeldes recebessem as orientações e a influência dos seres celestiais leais, resultando em séculos de confusão espiritual e estagnação moral. Para os habitantes de Urântia, as consequências da rebelião foram severas. Sem a orientação correta, as raças primitivas passaram a adotar crenças fragmentadas e práticas culturais distorcidas, baseadas em temores e superstições. O progresso espiritual e social foi prejudicado, criando um terreno de conflitos e rivalidades que dificultou o avanço das civilizações. No entanto, é importante notar que a rebelião não conseguiu abalar o governo de Michael de Nebadon. Ele manteve-se firme em sua lealdade ao Pai Universal e em seus princípios de administração, e optou por permitir que a rebelião se desenvolvesse sem interferência imediata, respeitando o livre-arbítrio dos seres envolvidos. A resposta de Michael de Nebadon. Michael de Nebadon, como filho criador, escolheu não interferir diretamente na rebelião, permitindo que cada ser fizesse sua escolha. Ele acreditava que o livre-arbítrio era essencial para o desenvolvimento espiritual verdadeiro e que a rebelião, apesar de seus danos imediatos, proporcionaria lições importantes sobre as consequências do desvio da lealdade ao Criador. Essa postura foi baseada na convicção de que o amor e a verdade triunfariam sobre a rebelião e que o próprio universo aprenderia e se fortaleceria com essa experiência. Mais tarde, após completar sua auto-outorga como Jesus de Nazaré em Urântia, Michael assumiu soberania plena de Nebadon e iniciou o processo de resolução definitiva da rebelião. Ele ofereceu uma última oportunidade para que os rebeldes retornassem à lealdade, mas aqueles que permaneceram inflexíveis em sua desobediência enfrentaram a extinção. Legado da rebelião de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer permanece como uma das mais profundas lições sobre as consequências do egoísmo e da ruptura da lealdade espiritual. Em Urântia, essa rebelião deixou marcas duradouras na história espiritual, mas também preparou o planeta para um desenvolvimento único. A presença de Michael em Urântia como Jesus e sua vitória sobre a morte simbolizaram o triunfo da verdade e do amor sobre a escuridão e a desordem, inspirando futuras gerações a buscar a verdadeira liberdade espiritual através da conexão com o Pai Universal. A rebelião, apesar de suas consequências devastadoras, tornou-se um catalisador para o entendimento da importância da lealdade, do serviço altruísta e do amor ao Criador. Hoje, o exemplo de Michael e o fracasso de Lúcifer permanecem como lembretes eternos do poder transformador da fidelidade espiritual e da verdadeira liberdade encontrada na unidade com o propósito divino. Importância dos Lanonandeques na governança e criação de ordem em sistemas planetários. Os Lanonandeques são uma ordem de seres criados especificamente para atuar em funções de administração, governança e supervisão dentro dos sistemas planetários, no universo de Nebadon. Como governantes e guias, eles desempenham um papel crucial na criação e manutenção de ordem entre os planetas e suas civilizações em desenvolvimento. Desde a organização dos sistemas planetários até a promoção do progresso espiritual, social e moral, os Lanonandeques são a espinha dorsal que sustenta a estrutura administrativa do universo local, garantindo que os princípios divinos se manifestem e evoluam em cada mundo habitado. Organização e governança dos sistemas planetários. No universo de Nebadon, um sistema refere-se a um agrupamento de planetas, normalmente com cerca de 1000 mundos habitáveis, que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento e evolução. Cada sistema planetário é governado por um soberano de sistema, um Lanonandeque altamente capacitado, responsável por supervisionar o progresso e a estabilidade de todos os planetas sob sua jurisdição. A presença de um soberano de sistema é essencial para coordenar as interações entre planetas, gerenciar a ordem e responder a emergências que possam surgir. Os Lanonandeques, ao assumirem a função de soberanos de sistema, asseguram que as diretrizes de Michael de Nebadon, o filho criador e soberano de Nebadon, sejam implementadas com justiça e sensibilidade, adaptando-as às necessidades específicas de cada planeta. Eles promovem o avanço da civilização, incentivam o desenvolvimento espiritual e estabelecem políticas para facilitar o progresso contínuo. Com a supervisão dos Lanonandeques, cada sistema opera como uma unidade coesa, onde as diferenças culturais e de desenvolvimento entre os planetas são geridas para evitar conflitos e promover uma evolução harmônica. Príncipes planetários e a ordem social dos planetas. A organização e estabilidade de um sistema planetário também dependem dos príncipes planetários, outra função desempenhada pelos Lanonandeques. Cada planeta, especialmente os que estão em estágios iniciais de desenvolvimento, recebe um príncipe planetário, um governante designado para guiar o progresso cultural, social e espiritual das raças em crescimento. Os príncipes planetários trabalham em estreita colaboração com os habitantes e lideram equipes de assistentes celestiais para garantir que cada sociedade evolua de maneira ordenada e progressiva. Os príncipes planetários implementam sistemas de governança, promovem o entendimento espiritual e estabelecem práticas sociais que incentivem a cooperação e a harmonia. Eles introduzem valores morais e ensinam as raças primitivas a viverem em comunidades organizadas, promovendo a justiça, a paz e o entendimento mútuo. Essa orientação ajuda os habitantes de cada planeta a desenvolver uma base sólida de cultura e ética, preparando-os para futuros avanços em direção a um sistema de valores cósmicos mais amplo. Em conjunto com os soberanos de sistema, os príncipes planetários ajudam a manter a ordem entre os planetas, assegurando que cada civilização têm a oportunidade de evoluir conforme o plano divino. Eles agem como mentores e guias, direcionando as sociedades emergentes para uma trajetória que reflita os valores de bondade, verdade e unidade com o Criador. Manutenção da ordem e resolução de crises. Os Lanonandeques também são os principais agentes de resolução de crises nos sistemas planetários. Em casos de rebelião, ou quando surgem desafios extraordinários, como desastres naturais ou crises sociais, os Lanonandeques assumem um papel decisivo. Eles são treinados para responder a essas emergências com clareza e compaixão, restaurando a estabilidade e implementando medidas corretivas que ajudam a preservar o progresso. A presença dos Lanonandeques é um fator estabilizador essencial, especialmente em situações de turbulência, como ocorreu em Urântia durante a rebelião de Lúcifer. Quando um príncipe planetário, como Caligastia em Urântia, decide aderir a uma rebelião ou comprometer o desenvolvimento espiritual de seu planeta, cabe aos Lanonandeques, junto com outras ordens de seres, minimizar o impacto dessa transgressão e restabelecer a harmonia quando possível. Eles servem como pilares de ordem e de alinhamento espiritual, enfrentando desafios complexos para assegurar que o plano universal continue a avançar de maneira ordenada. Importância na criação de ordem e progresso espiritual. Os Lanonandeques são fundamentais na criação de ordem, porque suas decisões e orientações moldam a base ética e espiritual das civilizações planetárias. Ao promover valores de cooperação, honestidade e justiça, eles ajudam as raças primitivas a superar as divisões e a construir uma sociedade onde o desenvolvimento espiritual é o objetivo comum. Ao longo do tempo, essa orientação fomenta a paz e a compreensão mútua, promovendo uma atmosfera onde o progresso espiritual possa florescer. A ordem criada pelos Lanonandeques permite que as raças emergentes estabeleçam uma base cultural e moral que serve de alicerce para o crescimento em direção ao Criador. Eles ensinam que a verdadeira ordem é mais do que manter a paz. É uma experiência de união e propósito, onde cada ser compreende sua conexão com o universo e sua responsabilidade em contribuir para o bem-estar de todos. Esse progresso espiritual não é apenas um fim, mas também um meio de preparar as civilizações para uma existência harmoniosa e iluminada, onde cada planeta se torna um reflexo da ordem divina. Contribuição duradoura dos Lanonandeques para a governança cósmica. A contribuição dos Lanonandeques para a governança cósmica vai além de suas funções administrativas imediatas. Sua presença e influência garantem que o universo local de Nebadon opere de forma coesa e harmônica, mesmo diante dos desafios da evolução planetária. Eles são os intermediários que permitem que os valores do Filho Criador permeiem cada sistema e planeta, trazendo unidade e propósito. Os Lanonandeques personificam o ideal de liderança no universo, uma combinação de autoridade e serviço, de justiça e compaixão. Sua governança garante que a evolução dos sistemas planetários não seja deixada ao acaso, mas sim orientada de acordo com o plano divino, para que cada planeta e cada civilização em desenvolvimento tenha a oportunidade de cumprir seu potencial espiritual. Com seu compromisso de estabelecer a ordem e de promover o progresso espiritual, os Lanonandeques são essenciais para o funcionamento harmonioso dos sistemas planetários em Nebadon. Sua liderança assegura que cada planeta tenha a chance de evoluir de acordo com o propósito universal, promovendo uma existência de paz, crescimento e unidade com o Criador. Papel dos portadores da vida na implantação e supervisão da evolução biológica. Os portadores da vida são uma ordem fascinante e altamente especializada de seres criados com a tarefa de introduzir e promover a evolução da vida em planetas como Urântia. são verdadeiros engenheiros biológicos do universo, dedicados à criação e ao desenvolvimento de formas de vida que possam prosperar e evoluir em cada ambiente planetário. Com habilidades profundas e um conhecimento abrangente sobre biologia cósmica, os portadores da vida representam a base do desenvolvimento biológico e, eventualmente, espiritual das civilizações emergentes. O papel dos portadores da vida na implantação da vida. A criação de vida em um planeta é um processo complexo que requer planejamento e precisão. Quando um planeta como Urântia é considerado adequado para a introdução da vida, um grupo de portadores da vida é designado para essa tarefa. Eles estudam cuidadosamente as condições ambientais, incluindo o clima, a composição química e os potenciais geológicos, para adaptar as formas de vida ao habitat planetário. A vida não é gerada aleatoriamente. Cada detalhe é planejado para garantir que ela tenha as melhores condições para se estabelecer e evoluir. Os portadores da vida utilizam seu conhecimento avançado de genética e biologia para implantar formas de vida primitivas, as quais, com o tempo, darão origem a organismos mais complexos. Em Urântia, por exemplo, os primeiros estágios da vida foram desenvolvidos em ambientes aquáticos e passaram por uma série de modificações graduais para se adaptarem às mudanças do planeta. Os portadores da vida introduzem essas formas de vida iniciais com uma compreensão profunda de como elas irão interagir com o ambiente e evoluir de forma natural. O trabalho inicial dos portadores da vida envolve uma fase de intensa observação e ajustes para assegurar que as primeiras formas de vida consigam sobreviver e multiplicar-se. Durante essa fase, eles permanecem próximos ao planeta, monitorando a adaptação e promovendo pequenas intervenções quando necessário para corrigir desvios ou aprimorar a resiliência das espécies. Esse acompanhamento é feito com o propósito de garantir que a vida implantada tenha uma chance real de prosperar. Supervisão da evolução biológica. Após a implantação das formas de vida primitivas, os portadores da vida iniciam uma fase mais longa de supervisão da evolução biológica. Nesse estágio, eles observam o desenvolvimento dos organismos, guiando o processo evolutivo para assegurar que ele avance em direção a uma maior complexidade e adaptabilidade. A supervisão é realizada com grande cuidado para permitir que a vida evolua naturalmente, com mínima intervenção direta. A evolução é, portanto, um processo semi-autônomo, onde a vida responde ao ambiente e às pressões de seleção de maneira independente. Os portadores da vida são especialmente interessados em promover a diversificação das espécies, permitindo que a vida se adapte a uma ampla variedade de ambientes e nichos ecológicos. Em Urântia, esse processo de diversificação resultou na proliferação de uma rica biodiversidade, desde plantas até animais complexos. Esse desenvolvimento gradual é observado de perto pelos portadores da vida, que garantem que o equilíbrio ecológico seja mantido e que o planeta evolua em harmonia com suas próprias características geofísicas. Em circunstâncias extraordinárias, os portadores da vida podem fazer ajustes específicos para corrigir distorções ou para introduzir características que possam melhorar a sobrevivência das espécies. Contudo, essas intervenções são raras e cuidadosamente executadas para evitar a interferência excessiva no curso natural da evolução. O objetivo é que a vida evolua de forma autossustentável, alcançando o ponto onde formas inteligentes e espiritualmente conscientes possam surgir e progredir. Preparação para o surgimento da inteligência. O trabalho dos portadores da vida não se limita à criação e desenvolvimento inicial de organismos. Ele se estende até o momento em que a evolução biológica resulta em criaturas inteligentes e autoconscientes. Esse estágio de desenvolvimento é crucial, pois marca o início do potencial espiritual de uma civilização. Quando as primeiras formas de vida inteligente surgem, os portadores da vida monitoram esse desenvolvimento com atenção especial, sabendo que essas criaturas serão os futuros habitantes conscientes e espiritualmente ativos do planeta. O surgimento da inteligência marca a transição para um novo nível de evolução, onde a vida não apenas reage ao ambiente físico, mas também começa a buscar respostas para as questões existenciais e espirituais. Nesse ponto, o papel dos portadores da vida torna-se mais observacional, à medida que eles passam a monitorar como essas novas espécies desenvolverão culturas, religiões e sistemas éticos. A partir desse momento, outros seres espirituais, como os príncipes planetários, entram em cena para guiar o desenvolvimento cultural e espiritual das raças emergentes. Colaboração com outras ordens celestiais. Os portadores da vida trabalham em colaboração com outras ordens de seres celestiais para garantir que o planeta receba o suporte necessário para seu desenvolvimento contínuo. Enquanto eles são responsáveis pelo aspecto biológico da criação, seres como os Melquisedeques e os príncipes planetários contribuem para o progresso intelectual, cultural e espiritual das civilizações emergentes. Essa colaboração assegura que cada aspecto do desenvolvimento planetário seja guiado de forma harmoniosa e equilibrada. Além disso, os portadores da vida mantêm contato com os soberanos de sistema e com as administrações superiores para relatar o progresso dos planetas onde a vida foi implantada. Eles fornecem atualizações sobre o estágio evolutivo das espécies e colaboram para decidir quando o planeta estará pronto para novas fases de desenvolvimento espiritual. A missão dos portadores da vida como arquitetos do potencial evolutivo. Os portadores da vida não são apenas criadores. Eles são arquitetos do potencial evolutivo de um planeta. Seu trabalho meticuloso e cuidadoso garante que a vida tenha um caminho aberto para se expandir e evoluir, permitindo que as criaturas emergentes alcancem níveis de compreensão e consciência espiritual que as conectem com o universo mais amplo e, eventualmente, com o Criador. A evolução biológica, supervisionada pelos portadores da vida, é mais do que um processo de adaptação física. É um caminho que conduz ao despertar da inteligência e, em última instância, ao desenvolvimento espiritual. No caso de Urântia, os portadores da vida lançaram as sementes que levariam à diversidade biológica e, eventualmente, ao surgimento da humanidade. Eles supervisionaram com paciência e atenção cada etapa desse processo, permitindo que as formas de vida evoluíssem e prosperassem até que surgisse a espécie humana. A missão dos portadores da vida é, portanto, a primeira etapa da grande jornada cósmica que leva as criaturas a explorar e compreender seu lugar no universo. Em sua função como criadores e supervisores da evolução, os portadores da vida desempenham um papel essencial na jornada de cada planeta em direção à realização de seu propósito divino. Sua obra reflete o cuidado e o amor do Criador, manifestando-se em cada forma de vida e em cada etapa da evolução biológica. Relação dos portadores da vida com as raças emergentes e a evolução de espécies. Os portadores da vida desempenham um papel fundamental na evolução das raças emergentes em planetas como Urântia, onde a vida segue uma trajetória de desenvolvimento biológico e cultural que culmina no surgimento de espécies inteligentes. Mais do que simplesmente implantarem as primeiras formas de vida, os portadores da vida supervisionam e acompanham a evolução das espécies, mantendo uma relação constante com as raças emergentes e garantindo que cada uma delas tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial biológico e espiritual. Acompanhamento das primeiras raças emergentes. Quando a vida começa a prosperar em um planeta e as primeiras raças emergem, os portadores da vida desempenham um papel de supervisão sutil, garantindo que o processo evolutivo seja direcionado para a diversidade e a adaptação. Essa fase de desenvolvimento é marcada pelo surgimento de diversas espécies, cada uma adaptada a ambientes específicos. Os portadores da vida observam esse processo e, em casos de necessidade, realizam pequenos ajustes para garantir que as condições ambientais não impeçam o progresso das raças emergentes. Em Urântia, esse processo de evolução resultou na proliferação de uma ampla gama de espécies, desde formas de vida primitivas até organismos multicelulares complexos. Os portadores da vida têm uma compreensão profunda das necessidades de cada ambiente e observam como cada nova espécie se adapta a diferentes ecossistemas. Eles mantêm um equilíbrio ecológico que permite que as raças emergentes coexistam, aumentando as chances de que uma dessas linhagens evolua em direção à inteligência. Relação com as raças. Potencialmente inteligentes. Os portadores da vida observam com especial interesse aquelas raças que demonstram sinais de inteligência rudimentar e habilidades sociais, pois são essas que podem evoluir para espécies autoconscientes e espiritualmente receptivas. À medida que uma espécie desenvolve habilidades cognitivas mais complexas, os portadores da vida acompanham sua evolução de perto, certificando-se de que suas características biológicas estejam preparadas para sustentar o crescimento social e cultural. Em Urântia, esse processo culminou com o surgimento dos primeiros hominídeos, que apresentavam sinais de raciocínio e habilidades para interagir de forma social. Os portadores da vida entendem que, para uma espécie inteligente florescer, ela precisa de uma biologia que suporte a complexidade de um cérebro em desenvolvimento e um corpo adaptável às necessidades de seu ambiente. Esse acompanhamento cuidadoso permite que as raças potencialmente inteligentes se desenvolvam em harmonia com seu ambiente e se preparem para o surgimento de culturas e sociedades. Incentivo à diversidade e à adaptação. Uma das principais tarefas dos portadores da vida é promover a diversidade entre as espécies, incentivando a adaptação a diferentes ambientes e circunstâncias. Eles compreendem que a diversidade biológica é essencial para a resiliência de um planeta e para a evolução das raças em direção a formas de vida mais complexas. Por meio da promoção de múltiplas linhagens evolutivas, eles asseguram que uma ampla variedade de traços e adaptações esteja disponível, o que permite que algumas dessas linhagens possam resistir a mudanças ambientais e prosperar. Em Urântia, essa diversidade foi essencial para que as espécies pudessem se adaptar a uma variedade de climas e condições geográficas, facilitando a dispersão e a sobrevivência das raças emergentes. Os portadores da vida valorizam essa adaptação, pois sabem que ela abre caminho para o desenvolvimento de culturas únicas e estruturas sociais, à medida que as raças evoluem e se expandem pelo planeta. Essa fase de desenvolvimento é crucial, pois promove não apenas a adaptação biológica, mas também a criação de bases para um futuro avanço cultural. Preparação das raças emergentes para a consciência espiritual. Os portadores da vida têm como objetivo final garantir que as raças emergentes evoluam ao ponto de estarem prontas para desenvolver uma consciência espiritual. Quando uma espécie atinge o estágio de autoconsciência e inteligência, está pronta para interagir com as realidades espirituais e explorar questões existenciais, como o propósito da vida e a busca pelo Criador. Essa preparação é o ápice do trabalho dos portadores da vida, pois representa o momento em que a evolução biológica se torna o ponto de partida para a jornada espiritual. Em Urântia, o surgimento da humanidade marcou esse ponto de transição. Os primeiros humanos passaram a ter uma compreensão mais ampla de si mesmos e de seu ambiente, desenvolvendo capacidades para organizar comunidades, formular linguagens e criar culturas. Os portadores da vida observam esse progresso com grande atenção, assegurando que as bases biológicas estejam preparadas para suportar o desenvolvimento espiritual e que a mente esteja pronta para buscar e compreender verdades superiores. Colaboração com outras ordens espirituais para a evolução cultural e espiritual. Após o surgimento da inteligência, os portadores da vida passam a colaborar com outras ordens espirituais que promovem o crescimento cultural e espiritual das novas raças. Enquanto eles cuidam da biologia e do equilíbrio ecológico, outras ordens, como os príncipes planetários e os Melquisedeques, assumem a responsabilidade de guiar essas raças em seu desenvolvimento social e moral. Essa colaboração assegura que o desenvolvimento biológico das raças emergentes esteja em harmonia com o progresso ético e espiritual. Em Urântia, essa colaboração foi interrompida pela rebelião do príncipe planetário, Caligastia, o que dificultou o avanço espiritual da humanidade. Contudo, os fundamentos estabelecidos pelos portadores da vida garantiram que a humanidade continuasse sua evolução, eventualmente recuperando sua direção espiritual. Essa aliança com outras ordens celestiais fortalece a estabilidade cultural e moral dos planetas, permitindo que as raças evoluam de maneira equilibrada. Contribuição dos portadores da vida para o progresso evolutivo das raças. Os portadores da vida não apenas implantam e supervisionam a evolução, mas também garantem que cada raça emergente tenha uma trajetória de desenvolvimento que possibilite o crescimento pleno em todas as áreas, física, intelectual e espiritual. Eles guiam e incentivam a evolução de forma a criar seres resilientes e adaptáveis, com uma biologia e uma mente que possam sustentar o surgimento de uma consciência que busca sentido e propósito. Em Urântia, essa contribuição resultou em uma espécie humana que possui não apenas habilidades físicas e intelectuais, mas também uma capacidade espiritual única, capaz de estabelecer uma relação com o Criador. A presença dos portadores da vida e sua relação contínua com as raças emergentes são a garantia de que o planeta evolua conforme o propósito divino, e que a vida, em todas as suas formas, cumpra seu papel no grande plano cósmico. Os portadores da vida são os arquitetos da evolução, guiando as raças emergentes em seu caminho até o ponto em que possam reconhecer e abraçar sua jornada espiritual. Em sua relação com as raças e na promoção da evolução de espécies, eles estabelecem as bases para que as criaturas possam atingir um potencial que vá além da sobrevivência. Um potencial que leva à descoberta do propósito e da unidade com o cosmos. Funções dos Vorondadeques na supervisão dos governos de constelações. Os Vorondadeques são uma ordem elevada de seres espirituais, criados diretamente pelos filhos criadores e pelo espírito materno do universo local, com a responsabilidade especial de supervisionar e manter a estabilidade das constelações em universos locais como Nébadon. Devido à sua natureza e habilidades únicas, os Vorondadeques são frequentemente conhecidos como Altíssimos, e são eles que exercem a autoridade final nos governos das constelações, assegurando que a harmonia e o propósito divino prevaleçam entre os sistemas planetários sob sua supervisão. Estrutura de governo e responsabilidade dos Vorondadeques nas constelações. Cada universo local, como Nébadon, é dividido em constelações, que são divisões intermediárias entre os sistemas planetários e a administração central do universo. Em Nébadon, existem 100 constelações, e cada uma delas é governada por um conselho de Vorondadeques, conhecidos coletivamente como os Altíssimos. Esses conselhos são compostos por 3 Vorondadeques, que desempenham papéis complementares para assegurar que o governo da constelação esteja em perfeita sintonia com os planos do Filho Criador e com os princípios do Pai Universal. Os Vorondadeques, que compõem o governo de uma constelação, são liderados por um Pai Altíssimo, que é o membro sênior do Conselho e exerce a liderança final. Ao seu lado estão o segundo e o terceiro Altíssimos, que auxiliam na administração e na implementação das políticas de supervisão. Esse trio de Vorondadeques opera em harmonia para garantir que os sistemas planetários, sob sua jurisdição, tenham uma orientação espiritual e administrativa sólida, funcionando como uma ponte entre o governo central do universo e os governantes locais dos sistemas e planetas. Função dos Vorondadeques na supervisão e harmonização dos sistemas planetários. A principal responsabilidade dos Vorondadeques é assegurar que os sistemas planetários em suas constelações estejam alinhados com os ideais e os planos do Filho Criador, Michael de Nebadon, e do Espírito Materno. Para isso, eles monitoram a administração de cada sistema e trabalham de perto com os soberanos de sistema, que governam grupos de planetas dentro de suas constelações. Essa relação de supervisão ajuda a prevenir rebeliões, conflitos e desvios dos propósitos divinos. Os Vorondadeques são conhecidos por sua integridade inabalável e seu senso de justiça, o que os torna adequados para resolver disputas e regular as atividades entre os sistemas e planetas em evolução. Eles têm o poder de intervir em situações de emergência, podendo substituir ou auxiliar um soberano de sistema, caso ele não esteja em conformidade com os princípios divinos. Essa função de supervisão é especialmente importante para garantir que a paz e a estabilidade sejam mantidas, mesmo em situações de crise. Durante períodos de instabilidade, como em uma rebelião ou uma crise de governança, os Vorondadeques assumem um papel de estabilizadores, usando sua sabedoria e discernimento para restaurar a ordem e reestabelecer a confiança no governo divino. Em sistemas ou planetas que enfrentam desafios, a presença dos Vorondadeques é um símbolo de autoridade e orientação, lembrando a todos da proteção e da justiça inerentes ao governo universal. Proteção dos propósitos espirituais e intervenções em momentos críticos. Os Vorondadeques também desempenham um papel essencial na proteção dos propósitos espirituais das constelações. Eles asseguram que o progresso espiritual das raças emergentes e o desenvolvimento cultural estejam em sintonia com o plano divino. Quando necessário, eles atuam como guardiões dos princípios espirituais e fazem ajustes que promovam o crescimento moral e ético das civilizações dentro da constelação. Essa função de guardiões espirituais permite que os Vorondadeques tomem decisões que transcendam a administração prática, garantindo que o bem-estar espiritual dos sistemas planetários seja priorizado. Em eventos críticos, como uma possível violação das leis universais ou um desvio moral significativo, os Vorondadeques têm o poder de intervir diretamente, seja aconselhando os governantes planetários ou tomando ações temporárias de governança. Esse papel preventivo é crucial para evitar que pequenos problemas se transformem em grandes crises. Função dos Vorondadeques como instrutores e consultores. Os Vorondadeques também atuam como instrutores e consultores para outras ordens de seres espirituais, incluindo os príncipes planetários e soberanos de sistema, que muitas vezes recorrem a eles em busca de orientação. Eles fornecem conselhos sobre como melhor administrar suas respectivas áreas e compartilham princípios de justiça, misericórdia e amor divino. Esse papel de mentor permite que os Vorondadeques contribuam para a formação e o aprimoramento de líderes locais, assegurando que o conhecimento e a sabedoria divina sejam transmitidos de maneira eficaz. Ao servirem como conselheiros, os Vorondadeques promovem uma cultura de aprendizado e respeito mútuo entre as diversas ordens de governo. Eles trabalham em estreita colaboração com os Melquisedeques e outras ordens administrativas para implementar programas de treinamento e orientações que aprimorem a capacidade de liderança dos soberanos de sistema e outros governantes. Essa interação constante entre os Vorondadeks e os líderes locais fortalece a administração das constelações, criando um ambiente onde o desenvolvimento espiritual e material das civilizações pode prosperar. Importância dos Vorondadeks na unidade e coesão do universo local. A função dos Vorondadeks vai além da administração de suas constelações. Eles são um elo essencial na coesão e na unidade de todo o universo local. Por meio de sua supervisão e liderança, eles asseguram que cada constelação esteja em harmonia com as demais, promovendo uma unidade que reflete os valores do universo. Ao criar um ambiente onde as constelações trabalham juntas, os Vorondadeks garantem que os sistemas planetários possam evoluir dentro de uma estrutura de ordem e propósito divino. Essa unidade entre constelações é fundamental para o progresso espiritual do universo, pois permite que as diferentes regiões e sistemas evoluam em alinhamento com o plano maior de Michael de Nebadon. Os Vorondadeks, com sua presença e liderança constante, representam o ideal de uma governança unificada, onde cada ser e cada mundo é respeitado e apoiado em sua jornada de crescimento e conexão com o Criador. Vorondadeks, símbolos de justiça e estabilidade. Os Vorondadeks, como altíssimos das constelações, são venerados como símbolos de justiça, estabilidade e sabedoria. Sua integridade e dedicação aos propósitos divinos os tornam figuras de confiança e respeito, capazes de resolver conflitos e garantir que os princípios universais prevaleçam. Ao desempenharem suas funções de supervisão e proteção espiritual, os Vorondadeks mantêm a ordem cósmica, lembrando a todos da presença constante do amor e da justiça do Criador. Em sua função de supervisores das constelações, os Vorondadeks são os guardiões da paz e do progresso espiritual, assegurando que cada sistema e planeta possa evoluir em harmonia com o propósito divino. Eles são a base sólida sobre a qual as constelações se sustentam, promovendo a estabilidade e o crescimento para que o universo local continue a refletir a ordem e o amor do Criador. Papel dos Altíssimos de Edentia na administração e segurança das constelações. Os Altíssimos de Edentia são Vorondadeks especiais responsáveis pela administração e segurança de constelações em universos locais como Nebadon. Edentia é a sede da constelação de Norlatiadek, a qual pertence Urantia, e é onde os Altíssimos coordenam e supervisionam os assuntos administrativos de todas as regiões e sistemas planetários sob sua jurisdição. Os Altíssimos de Edentia representam uma autoridade elevada e são reconhecidos por sua integridade, justiça e capacidade de manter a paz e a segurança em meio à diversidade e aos desafios presentes em cada constelação. Estrutura e organização do governo em Edentia. Em Edentia, o governo é composto por três Altíssimos, conhecidos coletivamente como o Trio Governante. Este conselho de três Vorondadeks é liderado pelo Pai Altíssimo, que ocupa a posição de autoridade sênior e final, auxiliado pelos outros dois membros, que compartilham responsabilidades na administração e implementação das diretrizes universais. Essa liderança tríplice garante uma governança equilibrada, onde decisões são discutidas e ponderadas com base na sabedoria e na experiência de todos os membros. Além do trio governante, outros Vorondadeks e ordens de seres espirituais colaboram em Edentia para executar tarefas administrativas específicas, assegurando que cada sistema e planeta dentro da constelação receba a atenção necessária para seu desenvolvimento. Essa estrutura organizacional permite que os Altíssimos de Edentia operem como a autoridade final em todas as questões importantes, garantindo que o propósito divino seja cumprido de maneira ordenada e em harmonia com os princípios de Michael de Nebadon. funções administrativas dos Altíssimos de Edentia. Uma das principais funções dos Altíssimos de Edentia é assegurar que as diretrizes de Michael de Nebadon e do Espírito Materno sejam aplicadas corretamente em todos os sistemas da constelação. Para isso, eles trabalham de perto com os soberanos de sistema e príncipes planetários, que são responsáveis pela governança mais local. Os Altíssimos orientam e supervisionam esses líderes, oferecendo conselhos e diretrizes que promovam o crescimento espiritual e a paz social entre as diversas raças e culturas emergentes. Essa supervisão inclui a definição de políticas para a administração dos sistemas, como a promoção de valores éticos e a implementação de leis universais que asseguram o progresso moral e espiritual das civilizações. Os Altíssimos de Edentia acompanham o desenvolvimento de cada sistema, ajudando a resolver questões de governança e oferecendo suporte quando surgem crises ou desafios. Esse papel administrativo permite que os Altíssimos assegurem uma evolução ordenada e que todos os mundos, sob sua responsabilidade, estejam em sintonia com o plano maior do universo. Garantia de segurança e estabilidade na constelação. A segurança e a estabilidade da constelação são responsabilidades centrais dos Altíssimos de Edentia. Eles mantêm uma vigilância constante sobre os sistemas e planetas, protegendo-os de influências externas que possam desestabilizar o progresso espiritual ou social. Em situações de crise, como uma rebelião ou um conflito planetário, os Altíssimos podem intervir diretamente, tomando medidas temporárias para restaurar a ordem e a paz. Durante eventos como a rebelião de Lúcifer, os Altíssimos de Edentia desempenharam um papel crucial ao manter a estabilidade nos sistemas leais e ao isolar os sistemas rebeldes para conter a propagação do conflito. Essa ação assegurou que a rebelião não se espalhasse para outras regiões e protegeu as raças emergentes de uma exposição desnecessária ao caos. A habilidade dos Altíssimos de implementar políticas de segurança garante que, mesmo em tempos de turbulência, os princípios do governo universal permaneçam inabaláveis e que a paz seja restabelecida o mais rápido possível. Proteção dos propósitos espirituais e evolutivos das civilizações. Os Altíssimos de Edentia também têm a função de proteger o propósito espiritual e evolutivo das civilizações em desenvolvimento. Eles asseguram que os sistemas planetários recebam a orientação necessária para que suas raças possam crescer em compreensão espiritual e moral. Quando percebem que uma civilização está enfrentando dificuldades em seu progresso espiritual, os Altíssimos oferecem apoio por meio de políticas de orientação, programas educacionais e, em alguns casos, missões especiais de instrução. Além de supervisionarem o desenvolvimento espiritual, os Altíssimos de Edentia garantem que cada sistema e planeta esteja evoluindo de maneira equilibrada, permitindo que o progresso científico e cultural caminhe lado a lado com o crescimento moral. Isso cria um ambiente onde as raças emergentes podem alcançar um desenvolvimento holístico, construindo sociedades que valorizam tanto o conhecimento quanto a espiritualidade, função de mediação e resolução de conflitos. Os Altíssimos de Edentia atuam também como mediadores e pacificadores, ajudando a resolver conflitos entre sistemas e entre raças emergentes em planetas individuais. Quando surgem disputas ou tensões, eles são chamados para oferecer soluções justas e imparciais, baseadas nos princípios divinos de justiça, misericórdia e amor. Essa habilidade de mediar e resolver conflitos pacificamente contribui para que a constelação se mantenha unida e em harmonia. A atuação dos Altíssimos como mediadores fortalece a confiança dos governantes locais e dos habitantes planetários na administração divina, incentivando uma cultura de cooperação e paz. Em Edentia, A capacidade dos Altíssimos de exercer essa função de mediação é essencial para manter o respeito mútuo e assegurar que todos os sistemas planetários trabalhem juntos em prol do bem comum e do progresso espiritual coletivo. Colaboração com outras ordens para fortalecer a governança. Os Altíssimos de Edentia colaboram com outras ordens espirituais, como os Melquisedeques e os Serafins, para fortalecer a governança e apoiar o crescimento das civilizações sob sua supervisão. Essa colaboração permite que os Altíssimos ofereçam um sistema de suporte mais completo para os governantes planetários, incluindo programas de instrução, missões de orientação e suporte espiritual. Juntos, eles asseguram que a constelação de Norlatiadec e outras sob sua supervisão evoluam em conformidade com o propósito maior do universo. Ao trabalharem com os Melquisedeques, os Altíssimos de Edentia podem responder rapidamente a crises educacionais e espirituais, enquanto sua cooperação com os Serafins permite a orientação direta das almas humanas e de outras criaturas inteligentes. Essa rede de suporte oferece um sistema de governança integrada, onde as necessidades espirituais, sociais e morais dos planetas são tratadas de forma holística. Os Altíssimos de Edentia, símbolos de justiça, paz e crescimento espiritual. Os Altíssimos de Edentia são respeitados como figuras de estabilidade, justiça e autoridade espiritual. Sua presença e liderança asseguram que as constelações operem de acordo com os princípios divinos, oferecendo um ambiente seguro e pacífico para que as civilizações evoluam. Em tempos de crise ou em momentos de grande mudança, os Altíssimos são uma âncora que mantém os sistemas planetários em alinhamento com a ordem universal, permitindo que o progresso espiritual e moral das raças emergentes continue sem interrupção. A função dos Altíssimos vai além da administração prática. Eles representam a essência da liderança espiritual, uma presença que inspira confiança e promove a paz, independentemente dos desafios que possam surgir. Sua influência permeia cada aspecto da constelação, garantindo que todos os mundos sob sua responsabilidade sejam guiados em direção ao crescimento e à unidade com o Criador. Os Altíssimos de Edentia, como administradores e guardiões espirituais, são fundamentais para a estabilidade e o desenvolvimento das constelações. Sua liderança promove uma evolução ordenada e harmoniosa, permitindo que cada sistema planetário alcance seu potencial e se aproxime do propósito divino. Eles representam a justiça, a paz e o compromisso inabalável com o progresso espiritual e moral do universo local, assegurando que todas as raças e civilizações possam evoluir em segurança e unidade. Função dos Serafins como guardiões espirituais e orientadores de humanos e civilizações. Os Serafins são uma ordem de seres celestiais que desempenham um papel fundamental na vida espiritual e moral dos humanos e na orientação das civilizações em desenvolvimento. Como guardiões espirituais, eles acompanham, protegem e orientam indivíduos e grupos, promovendo o progresso espiritual e incentivando o crescimento ético e moral. A relação dos Serafins com a humanidade é caracterizada por cuidado, paciência e um profundo compromisso em ajudar os seres humanos a alcançar seu potencial mais elevado em seu caminho evolutivo. Atribuições dos Serafins como guardiões pessoais. Os Serafins, como guardiões pessoais, são designados para acompanhar o desenvolvimento espiritual de indivíduos com potencial para o crescimento moral e a ascensão espiritual. Cada ser humano com uma alma que responde ao propósito divino pode receber a assistência de um serafim que atua como um guia silencioso e protetor. Esse guardião espiritual auxilia o indivíduo a enfrentar desafios pessoais e o inspira a tomar decisões em harmonia com os valores espirituais, orientando-o a crescer em direção a uma compreensão mais profunda do bem e da verdade. Em Urântia, muitos indivíduos que se destacaram por suas contribuições espirituais, intelectuais ou morais, foram influenciados pela presença de um serafim guardião. Esses guardiões ajudam os seres humanos a compreender o propósito de suas experiências de vida e os incentivam a buscar uma conexão mais próxima com o Criador. Eles nunca interferem diretamente no livre-arbítrio humano, mas trabalham para orientar suavemente as escolhas, inspirando o caminho do amor, da verdade e do progresso espiritual. Função dos serafins como orientadores de civilizações. Além de protegerem e orientarem indivíduos, os serafins também desempenham um papel crucial na orientação de grupos, sociedades e até mesmo civilizações inteiras. Existem diferentes ordens de serafins especializadas na administração e no desenvolvimento social e espiritual dos povos. Os serafins orientadores de civilizações ajudam na evolução dos valores culturais e morais, promovendo a construção de sociedades baseadas na justiça, na paz e no respeito mútuo. Eles trabalham em colaboração com outras ordens de seres celestiais, como os Melquisedeques, e influenciam o desenvolvimento social para que cada civilização avance de forma ética e sustentável. A orientação oferecida pelos serafins é discreta, mas eficaz, e se manifesta em mudanças culturais, descobertas intelectuais e avanços espirituais que enriquecem a vida coletiva de uma sociedade. Eles promovem uma estrutura social que permite o florescimento da dignidade humana e o respeito aos direitos de cada indivíduo. Papel dos serafins na formação de valores éticos e morais. Os serafins desempenham um papel importante na formação de valores éticos e morais, incentivando os humanos a desenvolverem uma sensibilidade espiritual e a reconhecerem a importância da compaixão, da honestidade e da responsabilidade. Eles influenciam a consciência moral, ajudando a humanidade a discernir entre o certo e o errado e a construir um caráter baseado em princípios de justiça e amor. Esse processo de orientação moral ocorre principalmente de maneira intuitiva e subjetiva, onde o serafim guia a mente humana para considerar as consequências de suas ações e refletir sobre os impactos morais de suas decisões. Dessa forma, eles ajudam na construção de uma base moral sólida que permite que as sociedades se desenvolvam com uma estrutura de valores que incentiva a paz, a cooperação e o respeito mútuo. Para os serafins, a moralidade é a fundação de uma vida que reflete o amor divino e a compreensão espiritual. Os serafins e a orientação dos líderes espirituais e morais. Os serafins também desempenham um papel especial na orientação dos líderes espirituais e morais, inspirando indivíduos que possuem uma influência positiva em suas comunidades e sociedades. Eles acompanham e incentivam essas pessoas a utilizarem suas habilidades para promover o bem-estar coletivo, fomentando a justiça social, a paz e o progresso espiritual. Sob essa influência, muitos líderes espirituais e morais encontram força e inspiração para enfrentar desafios, permanecendo comprometidos com os ideais de amor e serviço. Através de uma inspiração sutil, os serafins ajudam esses líderes a manterem o equilíbrio e a visão espiritual, mesmo em situações difíceis. Esse apoio invisível é fundamental para que os líderes espirituais se mantenham fiéis aos princípios elevados e possam guiar suas comunidades em direção a um desenvolvimento espiritual e moral autêntico. A influência serafínica ajuda a sustentar movimentos de renovação espiritual e a promover valores que resistem ao tempo e ao desafio das circunstâncias. Interação dos serafins com outras ordens celestiais. Os serafins trabalham em estreita colaboração com outras ordens celestiais, como os ajustadores do pensamento, que habitam a mente humana e colaboram no crescimento espiritual. Enquanto os ajustadores inspiram diretamente os pensamentos e desejos dos indivíduos em direção ao bem, os serafins oferecem orientação através de situações e influências externas. Essa interação cria um suporte completo para que cada pessoa tenha oportunidades de fazer escolhas morais e progredir espiritualmente. Em colaboração com os Melquisedeques e outras ordens, os serafins também participam de missões planetárias e interplanetárias de educação e orientação espiritual, onde seu conhecimento sobre a humanidade e suas habilidades em orientar os povos são utilizados para promover um desenvolvimento global. Essa parceria entre ordens celestiais fortalece o impacto da orientação espiritual, garantindo que cada civilização evolua de maneira equilibrada e integrada ao propósito universal. Os serafins como guardiões da esperança e da ascensão espiritual. Em última análise, os serafins são guardiões da esperança e do potencial espiritual de cada ser humano. Eles observam e acompanham as lutas, os triunfos e as decisões de cada indivíduo, sempre incentivando o crescimento em direção a uma compreensão mais profunda de Deus e do propósito universal. Sua missão é promover o despertar espiritual, orientando as almas a seguir o caminho que leva ao desenvolvimento moral e ao reencontro com o Criador. Os serafins asseguram que ninguém esteja sozinho em sua jornada espiritual. Eles fornecem uma presença de apoio e segurança, uma influência silenciosa e constante que guia a humanidade ao longo dos desafios e dificuldades. Para os serafins, cada pessoa é uma potencial cidadã do universo, destinada a progredir e, eventualmente, alcançar os níveis mais elevados de existência espiritual. O papel dos serafins na construção de um futuro espiritual para a humanidade. Ao promover o crescimento espiritual e ético dos indivíduos e das civilizações, os serafins estão ativamente envolvidos na construção de um futuro de paz, harmonia e amor divino para toda a humanidade. Eles ajudam a humanidade a se preparar para uma existência mais plena e conectada, incentivando o desenvolvimento de uma consciência que reconhece a unidade com todos os seres e com o Criador. Em sua função de guardiões espirituais e orientadores de civilizações, os serafins trabalham para que cada geração avance em direção a um mundo mais espiritualizado e justo. Eles representam o compromisso divino com o crescimento e o bem-estar da humanidade, e sua presença constante assegura que a vida em Urântia e em outros planetas esteja sempre orientada para a luz, a verdade e o amor universal. Os serafins, como guardiões e guias, são fundamentais para o progresso espiritual e moral da humanidade. Com paciência e dedicação, eles promovem o desenvolvimento individual e coletivo, inspirando a construção de uma sociedade baseada em valores eternos e preparando cada ser humano para a grande jornada em direção ao Criador. Papéis dos querubins como assistentes dos serafins e suporte espiritual. Os querubins são uma ordem celestial que, embora menos avançada do que os serafins, desempenha um papel vital como assistentes e colaboradores diretos desses guardiões espirituais. Eles atuam como auxiliares fiéis dos serafins, desempenhando funções específicas que permitem que a orientação espiritual e a supervisão moral e ética dos humanos e civilizações sejam realizadas de maneira eficiente. Além disso, os querubins são responsáveis por uma série de tarefas de suporte espiritual, que ajudam a organizar e sustentar o progresso espiritual e a jornada evolutiva das almas em ascensão. Função de assistência direta aos serafins. Como assistentes dos serafins, os querubins desempenham várias tarefas logísticas e de apoio, garantindo que os serafins possam focar em suas responsabilidades principais de orientação e proteção espiritual. Os querubins ajudam a monitorar e registrar o progresso espiritual dos humanos, coletando informações e relatórios sobre as atividades e escolhas dos indivíduos. Essas observações auxiliam os serafins a ter uma visão mais detalhada sobre as necessidades de cada alma, possibilitando que forneçam uma orientação ainda mais personalizada. Os querubins, ao registrarem e analisarem as decisões e as tendências de crescimento dos indivíduos, também ajudam a identificar momentos de crise ou de oportunidades espirituais. Esse suporte permite que os serafins intervenham de maneira mais precisa e em momentos críticos, auxiliando os indivíduos a tomarem decisões que impulsionem seu progresso moral. Essa função de acompanhamento é essencial para que os serafins possam oferecer uma orientação que se adapta às circunstâncias e desafios únicos de cada pessoa. Apoio na orientação e formação ética e moral. Querubins também auxiliam na formação e orientação moral dos indivíduos e grupos humanos, sendo responsáveis por reforçar os valores éticos e espirituais que são fundamentais para o crescimento espiritual. Eles atuam em áreas específicas que incentivam a reflexão moral e ajudam a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das virtudes. Através de suas funções de apoio, os querubins ajudam a inspirar os seres humanos a desenvolverem qualidades como compaixão, honestidade e responsabilidade. Eles colaboram para fortalecer a sensibilidade moral dos indivíduos, incentivando-os a refletirem sobre as implicações de suas ações e escolhas. Em conjunto com os serafins, os querubins contribuem para a construção de uma base moral sólida que ajuda a formar sociedades onde os valores éticos e espirituais possam florescer. Função dos querubins como guardiões de informação e organizadores espirituais. Os querubins atuam como verdadeiros guardiões e organizadores da informação espiritual, mantendo registros detalhados sobre o progresso espiritual de indivíduos, grupos e até de civilizações. Essa função administrativa é essencial para que os serafins e outras ordens celestiais tenham acesso rápido e preciso às informações necessárias para orientar o progresso das almas e das sociedades. Querubins são meticulosos e diligentes em sua tarefa de organizar esses registros, o que contribui para uma supervisão celestial mais coordenada e eficiente. Além de guardarem informações, os querubins também facilitam a comunicação entre diferentes ordens espirituais, ajudando a organizar missões conjuntas e ações de suporte em momentos críticos. Essa função de organização permite que todas as ordens de seres celestiais trabalhem de forma harmoniosa, cada uma cumprindo seu papel para promover o desenvolvimento espiritual e a segurança moral dos indivíduos e das sociedades. Assistência na preparação espiritual e na transição para a próxima vida. Os querubins também têm uma função especial em ajudar as almas durante o processo de transição para a próxima vida. Em colaboração com os serafins e outras ordens espirituais, os querubins orientam e preparam as almas para sua jornada contínua no universo, ajudando-as a entender as experiências que viveram e a fortalecerem-se para o próximo estágio de seu desenvolvimento espiritual. Eles desempenham um papel de suporte e encorajamento durante essa transição, facilitando a adaptação das almas a novas realidades espirituais e níveis de aprendizado. Para as almas em ascensão, essa função de apoio é especialmente valiosa, pois os querubins ajudam a iluminar aspectos do caráter e do desenvolvimento espiritual que precisam de atenção ou que representam pontos fortes. Isso torna a experiência de ascensão mais estruturada e positiva, proporcionando um caminho claro para que cada ser realize seu potencial espiritual em sua jornada eterna. Colaboração com os ajustadores do pensamento. Além de trabalharem em estreita colaboração com os serafins, os querubins também colaboram com os ajustadores do pensamento, os fragmentos do Pai Universal que habitam a mente humana. enquanto os ajustadores inspiram os pensamentos e a conexão interna com o divino, os querubins apoiam essa influência externa através de seu trabalho como orientadores éticos e organizadores do progresso moral. Essa colaboração cria uma rede de suporte espiritual abrangente que ajuda os indivíduos a integrarem o crescimento moral com o desenvolvimento espiritual interno. Os querubins trabalham para que os indivíduos reconheçam as intuições e orientações dos ajustadores do pensamento, fortalecendo a comunicação interior e facilitando o progresso da alma em direção à harmonia com o propósito divino. Esse esforço conjunto assegura que cada ser humano receba um suporte espiritual integrado, que combina inspiração interna e orientação externa, oferecendo assim um ambiente ideal para o crescimento espiritual. Os querubins como promotores de um ambiente espiritual saudável. Querubins também desempenham a função de garantir que o ambiente espiritual e moral de um planeta seja favorável ao desenvolvimento saudável das almas. Eles auxiliam na implementação de diretrizes e influências que incentivam uma cultura de espiritualidade, ética e respeito à dignidade humana. Essa função é essencial para que os seres humanos possam experimentar uma vida em um ambiente que sustenta e nutre seu crescimento moral e espiritual. Em colaboração com os serafins, os querubins trabalham para estabelecer uma atmosfera de paz e respeito que incentiva a prática das virtudes e o compromisso com o bem-estar coletivo. Essa influência é frequentemente refletida em práticas culturais, movimentos sociais e desenvolvimentos éticos que se tornam parte do progresso coletivo de uma civilização. Os querubins contribuem para que o ambiente espiritual e cultural evolua de forma equilibrada, apoiando uma sociedade onde cada pessoa tenha a oportunidade de viver uma vida alinhada com os valores mais elevados. Querubins, símbolos de dedicação e apoio espiritual. Os querubins são figuras de dedicação e serviço incansável, operando muitas vezes de maneira discreta e invisível, mas sempre presentes e comprometidos com o bem-estar espiritual e moral dos seres humanos e civilizações. Eles trabalham incansavelmente ao lado dos serafins, auxiliando na organização e na promoção de um ambiente que favoreça o crescimento espiritual. Sua presença silenciosa e constante é um lembrete de que cada alma em desenvolvimento tem um suporte amoroso e dedicado em sua jornada. Os querubins, como assistentes leais dos serafins, desempenham funções essenciais para o crescimento espiritual e moral dos indivíduos e das sociedades. Com um trabalho cuidadoso de supervisão, organização e encorajamento, eles ajudam a manter o progresso das almas alinhado com os propósitos divinos, assegurando que cada ser humano tenha um ambiente de apoio e uma orientação segura em sua caminhada evolutiva. Natureza e origem dos ajustadores como fragmentos do Pai Universal. Os ajustadores do pensamento são uma das mais misteriosas e divinas presenças que habitam o universo. São fragmentos do próprio Pai Universal, enviados para habitar a mente dos seres humanos e orientá-los em sua jornada espiritual. Esses fragmentos de Deus são únicos, eternos, e representam o contato direto entre o Criador e suas criaturas, servindo como uma influência constante de inspiração e orientação espiritual. A natureza dos ajustadores é profundamente espiritual, e sua origem está no próprio coração do Pai Universal, que, por amor, compartilha uma parte de si com cada ser humano, ajudando-os a alcançar seu pleno potencial espiritual e, eventualmente, a se reunirem com ele. A origem dos ajustadores do pensamento. Os ajustadores do pensamento se originam diretamente do Pai Universal, no centro de toda a criação. Eles são enviados para os universos como uma extensão de sua vontade, representando uma conexão pessoal e ininterrupta entre o Criador e cada ser humano que abriga um ajustador. Eles são partes puras de Deus, não criadas ou fabricadas, mas diretamente procedentes de sua própria essência. Essa origem direta dá aos ajustadores uma natureza divina e os torna eternos, indestrutíveis e sempre fiéis ao propósito de guiar as almas humanas em direção ao Pai. Antes de serem enviados para os seres humanos, os ajustadores permanecem no paraíso, aguardando o momento em que possam habitar a mente de um ser em evolução. Eles são designados individualmente e com grande cuidado, com o propósito de ajudar e acompanhar cada alma em sua trajetória espiritual. Essa escolha representa o amor incondicional do Pai Universal, que oferece a cada ser humano um guia interior para alcançar o potencial máximo, ajudando-o a buscar a verdade, a beleza e o bem. A natureza divina dos ajustadores. Como fragmentos do Pai Universal, os ajustadores do pensamento possuem uma natureza divina e representam a essência pura do Criador. Eles são entidades espirituais perfeitas e, por serem partes do Pai, carregam dentro de si todos os atributos da divindade: amor, sabedoria, justiça e verdade. No entanto, eles permanecem silenciosos e não interferem diretamente nas escolhas do ser humano. Ao contrário, eles funcionam como guias intuitivos, oferecendo inspiração, intuições e insights profundos que auxiliam a alma a tomar decisões alinhadas com o propósito divino. Os ajustadores não possuem uma forma ou corpo físico. Eles são pura consciência divina. Isso os torna invisíveis e inaudíveis, mas ao mesmo tempo profundamente presentes e ativos na mente humana. Sua natureza é um reflexo direto do Pai Universal, o que significa que eles buscam constantemente guiar a alma humana para uma vida de espiritualidade e crescimento. Como seres divinos, os ajustadores não podem ser influenciados por elementos externos e permanecem imutáveis em seu propósito, funcionando como uma âncora espiritual na vida de cada ser humano. Função dos ajustadores na evolução espiritual. A função principal dos ajustadores é orientar e inspirar a alma humana em direção ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento moral. Eles habitam a mente humana e, de forma sutil e constante, influenciam os pensamentos, incentivando o indivíduo a seguir o caminho do bem e a buscar a verdade. Ao longo da vida, os ajustadores trabalham para que cada pessoa se torne mais consciente de sua natureza espiritual e se aproxime de uma compreensão maior do Criador. O papel dos ajustadores é particularmente importante nas escolhas e decisões que envolvem a moralidade e o altruísmo. Eles incentivam o desenvolvimento de virtudes como a compaixão, a justiça e o amor ao próximo, ajudando os seres humanos a entenderem que cada decisão tem um impacto na evolução de sua alma. Essa influência é oferecida de maneira sutil, de modo que o livre-arbítrio seja sempre preservado, mas é poderosa o suficiente para inspirar o indivíduo a seguir seu caminho espiritual com determinação e propósito. A busca pela união com o ajustador. Uma das metas mais elevadas da jornada espiritual humana é alcançar a união com o ajustador do pensamento. Essa fusão representa a harmonia completa entre a vontade humana e a vontade divina, onde o ser humano se torna um com o fragmento do Pai Universal. Essa união é o ápice da evolução espiritual, uma meta que é alcançada através do desenvolvimento constante de um caráter alinhado com a verdade, a beleza e o bem. Quando ocorre essa fusão, a alma humana se torna imortal e passa a compartilhar a natureza eterna do ajustador. Essa união permite que a alma continue sua jornada espiritual em níveis superiores de existência, aproximando-se cada vez mais do Criador. A fusão com o ajustador é um evento raro e transformador, uma conquista espiritual que representa o triunfo da alma em sua busca pelo divino e a realização do propósito supremo da vida humana. Papel dos ajustadores na jornada de ascensão espiritual. Os ajustadores do pensamento acompanham o ser humano não apenas durante sua vida terrena, mas também na jornada de ascensão espiritual após a morte. Eles permanecem ao lado da alma em cada estágio de crescimento, auxiliando no entendimento das experiências vividas e na adaptação aos novos níveis de realidade. Ao longo desse processo, os ajustadores continuam a oferecer orientação e inspiração, ajudando a alma a evoluir e a desenvolver uma compreensão mais profunda do universo e de seu relacionamento com o Criador. A jornada de ascensão espiritual é longa e repleta de desafios, mas os ajustadores estão presentes em todos os momentos, oferecendo um vínculo seguro e constante com o Pai Universal. Esse suporte é fundamental para que a alma mantenha sua determinação e perseverança ao longo da jornada, lembrando-a de seu propósito maior e de seu destino final em comunhão com o Criador. A relação única entre ajustadores e almas humanas. Os ajustadores do pensamento têm uma relação única e profundamente pessoal com as almas humanas. Essa conexão é um dos aspectos mais íntimos e sagrados da experiência humana, pois representa o contato direto com o Pai Universal. Cada ajustador se dedica inteiramente ao ser humano que habita, demonstrando um compromisso inabalável em ajudar essa alma a alcançar seu propósito espiritual. Essa relação é caracterizada pelo amor incondicional e pela paciência dos ajustadores, que acompanham cada passo da jornada espiritual do ser humano. Eles conhecem a alma profundamente, compreendem seus anseios e desafios, e se dedicam a guiá-la com sabedoria e gentileza. A relação com o ajustador é um lembrete constante de que cada ser humano é amado e valorizado pelo Criador, e que sua jornada espiritual é importante para o propósito divino. Ajustadores do pensamento. Fragmentos eternos do Pai Universal. Os ajustadores do pensamento são fragmentos eternos do Pai Universal, enviados para que cada ser humano tenha a oportunidade de encontrar seu caminho de volta ao Criador. Eles representam o amor e o cuidado do Pai, oferecendo uma presença constante e fiel que ilumina o caminho espiritual. Através da orientação e do apoio dos ajustadores, as almas humanas são encorajadas a desenvolver uma vida de propósito, compaixão e conexão com o divino. A função dos ajustadores do pensamento é um dos maiores presentes do Pai Universal para suas criaturas. Como fragmentos de sua essência, os ajustadores são um lembrete de que a espiritualidade é uma jornada de retorno ao Criador, onde cada alma, guiada pela luz interior, pode alcançar a união com Deus. Sua presença é uma prova do compromisso divino com o crescimento e o bem-estar espiritual de todas as almas, assegurando que ninguém está sozinho em sua busca pela verdade e pela eternidade. Os ajustadores do pensamento, fragmentos do próprio Pai Universal, são guias e parceiros espirituais que acompanham cada alma em sua jornada de ascensão. Com paciência e amor, eles orientam e inspiram, ajudando as almas a crescerem e a se aproximarem do Criador. Sua função é uma expressão do amor divino, oferecendo a cada ser humano um caminho seguro e sagrado para encontrar e realizar seu propósito espiritual. Interação dos ajustadores com as mentes humanas para o crescimento espiritual. Os ajustadores do pensamento desempenham um papel crucial na vida interior dos seres humanos, atuando como uma presença divina e sutil que interage com as mentes, inspirando escolhas que conduzem ao crescimento espiritual. Como fragmentos do Pai Universal, os ajustadores influenciam as almas humanas de forma discreta, sem interferir no livre-arbítrio, mas oferecendo insights, inspirações e uma orientação espiritual constante que incentiva o ser humano a buscar uma vida significativa e moralmente elevada. Essa interação entre o ajustador e a mente humana é fundamental para o desenvolvimento de uma consciência mais profunda e para a construção de uma relação autêntica com Deus. Inspiração para escolhas espirituais e morais. Os ajustadores do pensamento atuam como uma voz interna de inspiração, incentivando o ser humano a tomar decisões alinhadas com a verdade, a bondade e a justiça. Eles não ditam o que deve ser feito, mas oferecem impressões e intuições que ajudam o indivíduo a perceber as implicações morais de suas escolhas. Essa orientação sutil encoraja o ser humano a refletir sobre suas ações, a ponderar suas motivações e a buscar um caminho que beneficie tanto a si mesmo quanto aos outros. Essa interação é especialmente importante nos momentos em que o indivíduo enfrenta dilemas éticos ou situações de crise, pois é quando o ajustador pode influenciar mais intensamente, oferecendo uma clareza interior que permite ao ser humano discernir entre o que é apenas conveniente e o que é realmente certo. Através dessa influência, o ajustador promove o desenvolvimento de virtudes e uma sensibilidade moral que ajudam a moldar o caráter espiritual. Elevação da consciência e expansão do entendimento espiritual. Uma das funções mais significativas dos ajustadores é elevar a consciência humana, ajudando o indivíduo a expandir sua compreensão espiritual e a desenvolver uma visão mais ampla sobre o propósito da vida. Os ajustadores incentivam a mente humana a explorar questões existenciais e a buscar um entendimento mais profundo do que significa existir em conexão com o divino. Essa elevação da consciência é uma forma de iluminação espiritual, onde o ajustador desperta na alma uma vontade natural de conhecer Deus e de se alinhar aos valores eternos. A interação do ajustador com a mente humana leva o indivíduo a perceber que sua existência possui um propósito maior e que seu desenvolvimento espiritual não se limita a si mesmo, mas é uma contribuição ao crescimento cósmico. Essa expansão do entendimento promove uma visão onde o ser humano compreende que a vida é uma jornada de aprendizado e de serviço, onde cada escolha e cada experiência podem contribuir para o progresso da alma. Fortalecimento da intuição e sensibilidade espiritual. Os ajustadores utilizam a intuição como um dos principais meios de comunicação com a mente humana. Ao estimular a intuição, eles ajudam o indivíduo a desenvolver uma sensibilidade espiritual que vai além do intelecto. Essa intuição torna-se uma bússola interna que guia o ser humano em sua jornada, permitindo que ele perceba verdades mais elevadas e sintonize com as intenções do ajustador. A intuição inspirada pelos ajustadores ajuda o ser humano a captar aspectos sutis da realidade espiritual e a responder a esses estímulos de maneira receptiva e aberta. Essa sensibilidade espiritual é uma ferramenta poderosa para que o indivíduo desenvolva uma conexão mais direta com o divino, já que o ajustador oferece ideias e vislumbres da verdade que ampliam o discernimento e favorecem o crescimento espiritual. Promoção de autodisciplina e desenvolvimento de virtudes. Os ajustadores também incentivam o ser humano a cultivar a autodisciplina e a desenvolver virtudes como a paciência, a compaixão, a honestidade e a humildade. Ao promover a autoconsciência, eles ajudam o indivíduo a perceber áreas de sua vida onde pode haver espaço para melhoria, promovendo um compromisso pessoal com o crescimento e o autodomínio. Essa promoção da autodisciplina é essencial para que o indivíduo consiga alinhar seus desejos e pensamentos com um propósito mais elevado. O ajustador inspira a pessoa a perseverar em suas metas espirituais e a construir uma vida que seja reflexo de suas aspirações morais. Com o tempo, essa influência torna-se uma força constante de apoio, que auxilia o ser humano a viver de forma alinhada com os valores espirituais, transformando suas ações e intenções em uma expressão autêntica de seu desenvolvimento interior. Facilitação da conexão com o Pai Universal. Os ajustadores do pensamento representam a conexão direta entre o ser humano e o Pai Universal. Eles são o elo que torna possível uma comunicação espiritual silenciosa e constante com Deus. Embora os ajustadores não falem diretamente, sua presença oferece uma sensação de proximidade e segurança espiritual que sustenta o indivíduo em sua jornada. Eles atuam como mediadores que facilitam a compreensão do amor divino, ajudando o ser humano a sentir-se amado e valorizado pelo Criador. Essa conexão com o Pai é fortalecida conforme o indivíduo escolhe alinhar sua vontade à vontade do ajustador, através de pensamentos e ações que refletem amor, compaixão e serviço. O ser humano se aproxima da natureza divina e se torna mais consciente de sua relação com Deus. Essa proximidade com o ajustador fortalece a fé e traz uma alegria interna que alimenta o crescimento espiritual, tornando cada momento da vida uma oportunidade de aprofundamento e de comunhão com o Pai Universal. Integração da vontade humana com a vontade divina. Um dos maiores objetivos dos ajustadores é a integração entre a vontade humana e a vontade divina. Ao inspirar escolhas que refletem o bem, o ajustador convida o ser humano a alinhar sua vontade com os propósitos mais elevados, construindo um relacionamento onde a alma aprende a confiar em seu guia interno e a permitir que suas decisões sejam moldadas pela sabedoria divina. Esse alinhamento gradual é a chave para que o ser humano alcance uma vida de realização espiritual e harmonia com o Criador. À medida que o ser humano se torna mais receptivo à orientação do ajustador, ocorre uma transformação interior onde a vontade própria se harmoniza com a vontade do Pai. Essa integração é um processo contínuo de autodescoberta e entrega, onde o ser humano aprende que seu verdadeiro propósito é um reflexo do propósito divino. Ao longo do tempo, essa união permite que a vida se torne uma expressão do amor e da verdade, preparando a alma para a fusão com o ajustador e para a jornada eterna de ascensão espiritual. Ajustadores do pensamento como companheiros. Fiéis na jornada espiritual. Os ajustadores são companheiros fiéis que acompanham cada passo da jornada espiritual do ser humano. Eles observam e sustentam a alma, oferecendo um apoio amoroso e constante, independentemente das circunstâncias. Ao longo da vida, o ajustador permanece presente, ajudando o indivíduo a aprender com suas experiências e a buscar sempre um sentido mais profundo. Sua lealdade e paciência são uma expressão direta do amor do Pai, que deseja que cada alma alcance seu potencial espiritual e encontre a verdade. A interação entre o ajustador e a mente humana é uma das mais belas e significativas manifestações da relação entre Deus e suas criaturas. O ajustador representa a promessa divina de que ninguém está sozinho em sua busca por crescimento e realização espiritual. Ele é a presença constante e silenciosa que guia o ser humano em direção à compreensão e à comunhão com o Criador, incentivando uma vida de propósito e alegria. Através de uma interação sutil e inspiradora, os ajustadores do pensamento ajudam as almas humanas a crescerem e a se aproximarem de Deus. Sua influência silenciosa, mas poderosa, é o guia que cada ser humano recebe para desenvolver-se espiritualmente e encontrar a verdade que habita em sua essência. Como fragmentos do Pai Universal, os ajustadores são a conexão viva com o divino, uma presença que ilumina e fortalece o caminho espiritual de cada alma. Papel do Espírito Materno como co-criador e suporte do Filho Criador. No vasto universo, o Espírito Materno desempenha um papel fundamental ao lado do Filho Criador na administração e desenvolvimento de cada universo local, como o de Nebadon, onde se encontra Urântia. Juntos, eles formam uma parceria criativa e funcional que combina atributos divinos de poder, sabedoria, compaixão e amor. Enquanto o filho criador personifica a liderança e a autoridade, o espírito materno complementa essas qualidades com o cuidado, a nutrição espiritual e a organização, agindo como uma força vital para todos os seres do universo. Essa relação de cocriação reflete o equilíbrio perfeito entre o poder e a ternura, entre a criação e o suporte, assegurando que o universo local se desenvolva de acordo com o plano divino. O espírito materno como co-criador ao lado do filho criador. O espírito materno, também conhecido como o espírito criativo, é a manifestação local do espírito infinito, a terceira pessoa da Trindade. Quando um filho criador é designado para formar um novo universo, o espírito materno junta-se a ele, estabelecendo uma presença espiritual que auxilia e complementa o poder criativo do filho. Juntos, eles iniciam o processo de formação do universo, planejando as galáxias, sistemas e planetas que constituem o universo local. Como co-criador, o espírito materno desempenha um papel essencial na criação dos seres espirituais e angélicos, como os serafins e querubins, que são necessários para a administração e o cuidado das civilizações emergentes. Essa criação de ordens espirituais permite que o filho criador e o espírito materno estabeleçam um sistema de governança e suporte espiritual, assegurando que o universo funcione em harmonia e que todas as suas criaturas recebam orientação e proteção. O espírito materno, portanto, é tanto uma criadora quanto uma mantenedora da vida espiritual, assegurando que o universo local tenha o equilíbrio entre autoridade e amor, entre justiça e misericórdia. Suporte espiritual e nutrição da vida no universo. O espírito materno é responsável pelo sustento e nutrição espiritual de todos os seres vivos no universo local. Ela representa a energia vital e a orientação espiritual que fluem por todos os níveis de criação, oferecendo apoio e força para o desenvolvimento espiritual dos seres em ascensão. Esse apoio é essencial para a evolução das almas e para que elas possam trilhar seu caminho em direção ao Pai Universal. A presença do espírito materno é percebida como uma influência amorosa e acolhedora, que oferece aos seres humanos e às demais criaturas espirituais uma sensação de segurança e pertencimento. Ela é a fonte de inspiração que motiva cada ser a buscar crescimento espiritual e a enfrentar desafios com coragem e fé. Ao fornecer esse suporte, o espírito materno cria um ambiente onde o progresso espiritual é incentivado e nutrido, garantindo que o universo seja um local de aprendizado, amor e elevação. Papel na organização e administração do universo. Embora o filho criador exerça a liderança suprema, o espírito materno é a força organizadora e administrativa que permite que a ordem seja mantida em todo o universo local. Ela coordena as atividades dos serafins, querubins e outras ordens espirituais, assegurando que cada ser esteja em harmonia com suas funções e responsabilidades. Essa organização é fundamental para que o universo opere de forma eficiente e para que cada planeta, sistema e constelação receba o cuidado e o suporte necessários para o seu desenvolvimento. O espírito materno, portanto, age como um pilar de estabilidade, mantendo a estrutura e a coerência do universo e garantindo que todas as ações se alinhem ao propósito divino. Ela oferece orientação espiritual e supervisão, promovendo a cooperação e a unidade entre os diversos agentes celestiais. Essa supervisão permite que o universo local seja administrado de forma integrada e eficiente, assegurando que a influência divina permeie todas as esferas de vida. Presença inspiradora e força de crescimento moral. O espírito materno também é responsável por inspirar o crescimento moral e espiritual das criaturas do universo. Ela incentiva o desenvolvimento das virtudes, como a compaixão, a paciência e o amor, e inspira a prática do serviço altruísta e do bem coletivo. Essa influência espiritual é especialmente importante para as civilizações emergentes, como a de Urântia, onde o progresso moral e espiritual é um processo contínuo e desafiador. Ao oferecer uma presença espiritual constante e amorosa, o espírito materno age como uma força de inspiração que encoraja cada ser a buscar uma vida significativa e alinhada com os valores universais. Sua influência promove uma atmosfera de paz e segurança, onde os seres em ascensão podem explorar seu potencial espiritual e desenvolver uma conexão mais profunda com o Pai Universal. O espírito materno, assim, nutre não apenas a estrutura do universo, mas também o coração e a alma de cada criatura, assegurando que o amor divino seja uma realidade tangível em todas as etapas do desenvolvimento. Guia e apoio para o filho criador. Além de ser co-criadora e organizadora, o espírito materno oferece ao filho criador um apoio inestimável em sua missão de liderança e desenvolvimento do universo. Ela é a parceira que ajuda o filho a enfrentar os desafios de sua administração, assegurando que suas decisões sejam apoiadas e fortalecidas por uma base de amor e compaixão. Essa parceria é especialmente importante em situações de crise, como rebeliões ou conflitos, onde o espírito materno age como uma presença equilibradora e pacificadora. O espírito materno complementa o poder e a autoridade do filho criador com sua natureza acolhedora e orientadora, oferecendo a base emocional e espiritual para que ele possa governar com sabedoria e empatia. Essa aliança fortalece a liderança do filho criador, pois ele conta com o apoio constante do espírito materno, que mantém uma presença espiritual que irradia paz, harmonia e estabilidade para todo o universo. Juntos, eles formam uma unidade que combina justiça e misericórdia, poder e ternura, garantindo que o universo local seja governado com equilíbrio e compaixão. O espírito materno como reflexo do amor divino. O espírito materno representa o aspecto do amor divino que acolhe, nutre e protege. Ela é a expressão do cuidado amoroso do Criador para com suas criaturas, oferecendo um ambiente onde todos os seres podem encontrar segurança e encorajamento em sua jornada. Sua influência é sentida como uma presença íntima e constante, que proporciona paz e confiança para aqueles que buscam a verdade e o propósito espiritual. Através de sua relação com o Filho Criador, o espírito materno simboliza a unidade e a harmonia do universo. Ela reflete o amor divino em sua forma mais pura, oferecendo apoio sem condições e promovendo o crescimento e o desenvolvimento de cada ser. Essa presença amorosa é o que torna o universo um local seguro e estimulante para a evolução espiritual, um lugar onde o amor de Deus é sentido e experimentado em cada parte da criação. Espírito materno e filho criador, a perfeita aliança cósmica. A parceria entre o espírito materno e o filho criador é uma das expressões mais sublimes do propósito e da ordem divina. Juntos, eles formam uma aliança perfeita, onde cada um complementa o outro, combinando poder e amor para assegurar que o universo local prospere em harmonia com a vontade do Pai Universal. Essa colaboração entre o Espírito e o Filho é o fundamento que sustenta o universo e que permite que cada ser encontre sua própria conexão com o Divino. O Espírito Materno e o Filho Criador compartilham uma missão conjunta: guiar, proteger e elevar todas as criaturas em sua busca pela realização espiritual e pela comunhão com o Criador. Sua aliança é o exemplo máximo de cooperação divina e é o coração de todo o universo local. Através de seu trabalho conjunto, eles asseguram que cada ser, em todos os níveis de existência, tenha a oportunidade de evoluir, crescer e encontrar o caminho de volta ao Pai Universal. O Espírito Materno, como co-criador e suporte do Filho Criador, é a fonte de amor, cuidado e nutrição que sustenta o universo local. Ela complementa a liderança do filho com uma presença acolhedora e organizadora, oferecendo a todos os seres a segurança e o encorajamento necessários para crescerem espiritualmente. Sua parceria com o Filho Criador é uma aliança divina que reflete o propósito eterno de Deus, assegurando que o universo seja guiado com compaixão, amor e sabedoria. Funções dos Sete Espíritos. Ajudantes de mente na estimulação intelectual e espiritual. Os sete espíritos ajudantes de mente são manifestações do espírito materno, atuando como influências espirituais que promovem o desenvolvimento intelectual e espiritual das criaturas em evolução. Eles operam nos níveis mentais básicos das formas de vida material, estimulando a mente e encorajando o crescimento tanto no entendimento intelectual quanto no despertar espiritual. Cada um dos sete espíritos ajudantes desempenha uma função específica, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, emoções e intuições que permitem às criaturas alcançar novos níveis de compreensão e conexão com o divino. O papel dos sete espíritos ajudantes de mente. Os sete espíritos ajudantes de mente são o meio através do qual o espírito materno influencia diretamente as mentes das criaturas em evolução. Eles são, por ordem crescente de atuação, os espíritos de intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Cada um deles age de forma complementar, estimulando aspectos específicos da mente e facilitando o crescimento pessoal e espiritual. Os espíritos ajudantes representam uma conexão entre o mundo material e o espiritual, promovendo uma base mental sólida e incentivando a busca por uma vida de propósito e significado. Esses espíritos trabalham de maneira sutil, porém constante, ajudando as criaturas a desenvolverem suas capacidades cognitivas e emocionais e a se prepararem para experiências espirituais mais elevadas. Eles são essenciais para o desenvolvimento mental, pois cada um contribui para diferentes áreas da mente, criando um ambiente onde o crescimento intelectual e espiritual pode florescer. Abaixo estão as funções específicas de cada espírito ajudante e como eles estimulam o desenvolvimento das criaturas. Primeiro, espírito de intuição. Percepção e reação. O espírito de intuição é o mais básico dos sete espíritos ajudantes e atua como o instinto e a percepção imediata das criaturas. Ele promove a capacidade de resposta rápida e ajuda na adaptação ao ambiente, fornecendo uma base essencial para a sobrevivência e a tomada de decisões iniciais. Esse espírito permite que os seres em evolução percebam o mundo ao seu redor e respondam de forma rápida e instintiva. Ao estimular a intuição, este espírito ajudante prepara a mente para experiências futuras, nas quais a percepção mais profunda será necessária para o desenvolvimento moral e espiritual. A intuição cria uma base de consciência e sensibilidade que se torna útil para decisões mais complexas, que surgem à medida que a mente avança em sua evolução. Segundo o espírito de compreensão, interpretação e integração. O espírito de compreensão promove a capacidade de interpretar e integrar informações, ajudando os seres a fazerem associações lógicas e a entenderem o que experienciam. Ele estimula o desenvolvimento da lógica e do raciocínio básico, permitindo que a mente comece a organizar e interpretar as percepções que recebe do ambiente. Esse espírito é fundamental para a construção de uma base mental estruturada, na qual as criaturas podem começar a buscar significados e entender o funcionamento do mundo ao seu redor. A compreensão é uma função que integra as experiências, promovendo o crescimento intelectual e facilitando o desenvolvimento da autoconsciência e das primeiras reflexões sobre o propósito da existência. Terceiro, espírito de coragem. Força e persistência. O espírito de coragem é o ajudante que inspira força, bravura e determinação para enfrentar desafios. Ele encoraja as criaturas a persistirem diante de dificuldades e a se aventurarem em busca de novas experiências. Essa força interior é essencial para o crescimento pessoal, pois motiva a busca por conhecimento e a superação de limitações. A coragem é o elemento que permite que os seres em evolução avancem para novos patamares de experiência, onde o medo é superado pela vontade de crescer e aprender. Esse espírito promove a capacidade de resistir ao desânimo e ao medo, e é ele quem encoraja a mente a explorar, aprender e se expandir, contribuindo tanto para o desenvolvimento intelectual quanto para a formação de caráter. Quarto, espírito de conhecimento, investigação e aprendizado. O espírito de conhecimento incentiva a investigação e o desejo de aprendizado. Ele desperta a curiosidade e a vontade de compreender como as coisas funcionam, levando as criaturas a buscar informações e experiências que ampliam seu entendimento. Esse espírito é responsável pelo impulso de estudar e de se aprofundar nos mistérios do mundo. Por meio do estímulo ao conhecimento, esse ajudante prepara a mente para um entendimento mais abrangente e profundo, que se torna uma base para o desenvolvimento da sabedoria e da percepção espiritual. O desejo de conhecer mais e de buscar respostas é um dos principais elementos que impulsionam o crescimento intelectual e espiritual, pois abre caminho para o questionamento e a reflexão sobre a existência. Quinto espírito de conselho, cooperação e relacionamento. O espírito de conselho promove a cooperação e a capacidade de interagir de forma harmoniosa com outros seres. Ele encoraja a socialização, a empatia e a habilidade de trabalhar em grupo, fomentando a formação de relacionamentos baseados no respeito e na colaboração. Esse espírito ensina que o crescimento não é um esforço isolado, mas um processo que se fortalece por meio da interação com os outros. A função do conselho é fundamental para o desenvolvimento social e para a construção de uma consciência de comunidade. Ele promove o reconhecimento da importância do próximo e encoraja o respeito e o cuidado mútuo, elementos essenciais para o crescimento espiritual. Esse espírito prepara a mente para compreender que a vida possui um componente coletivo e que o progresso pessoal é ainda mais significativo quando compartilhado com outros. 6. Espírito de adoração. Busca por propósito e conexão com o divino. O espírito de adoração é o primeiro dos ajudantes a orientar a mente em direção ao espiritual. Ele desperta o desejo de buscar um propósito maior e de estabelecer uma conexão com algo além de si mesmo, plantando as primeiras sementes do desenvolvimento espiritual. Esse espírito inspira sentimentos de reverência, gratidão e desejo de conexão com o Criador. A adoração é a base do despertar espiritual, um impulso que leva a mente a se abrir para as questões existenciais e a busca pelo divino. Esse espírito ajudante prepara a criatura para a conscientização de que há um propósito maior na vida e que sua jornada está intimamente conectada ao Criador. Ele encoraja a mente a explorar a espiritualidade e a desenvolver um sentimento de unidade e pertencimento ao universo. 7. Espírito de sabedoria. Integração do conhecimento com a experiência espiritual. O espírito de sabedoria é o mais elevado dos 7 espíritos ajudantes e representa a integração do conhecimento com a experiência espiritual. Ele promove a capacidade de tomar decisões informadas e de compreender os significados mais profundos da vida. A sabedoria é a fusão da experiência, do conhecimento e da percepção espiritual, permitindo que o ser em evolução tome decisões que estejam em harmonia com o bem maior. A sabedoria é o ponto culminante do trabalho dos 7 espíritos ajudantes, representando o início do discernimento espiritual e da capacidade de reconhecer o valor eterno das experiências e escolhas. Esse espírito guia a mente para que ela veja além das aparências e compreenda as verdades universais, promovendo o desenvolvimento de uma perspectiva que honra o propósito divino. O trabalho integrado dos sete espíritos, ajudantes de mente. Os sete espíritos ajudantes de mente trabalham de forma integrada, cada um contribuindo para o desenvolvimento de aspectos específicos da mente e criando uma base sólida para o crescimento espiritual e intelectual das criaturas em evolução. Eles representam uma escada de progressão mental e espiritual, onde cada espírito oferece à mente novas capacidades e perspectivas, conduzindo-a de uma simples consciência instintiva até uma compreensão mais ampla e sábia da realidade espiritual. Ao estimular as mentes, os espíritos ajudantes fornecem às criaturas as ferramentas intelectuais e emocionais para enfrentar desafios, buscar a verdade e descobrir o propósito de sua existência. Eles são, portanto, os alicerces que sustentam o crescimento em direção à maturidade espiritual e à união com o divino, assegurando que cada ser em evolução tenha o suporte necessário para realizar seu pleno potencial. Outorgamento do Espírito da Verdade e seu papel, pós-Pentecostes. O outorgamento do Espírito da Verdade é um evento transformador na história espiritual da humanidade, simbolizando a promessa cumprida de uma presença divina permanente e acessível para todos aqueles que buscam a verdade e o crescimento espiritual. O Espírito da Verdade, enviado pelo Filho Criador após sua ascensão, é um guia espiritual que age como uma fonte de inspiração e orientação direta, fortalecendo a capacidade das pessoas de compreenderem e seguirem o caminho da verdade. Esse espírito foi outorgado em Pentecostes e desde então desempenha um papel essencial na vida espiritual de cada indivíduo, promovendo uma relação mais íntima e acessível com Deus. O evento de Pentecostes e o envio do Espírito da Verdade. O Pentecostes marca o momento em que o Espírito da Verdade foi outorgado à humanidade, após a ascensão de Jesus. Nesse evento, o Espírito foi enviado para habitar entre os seres humanos, proporcionando uma nova conexão com o Filho Criador e facilitando uma comunicação direta com as verdades espirituais. Esse Espírito não está limitado a nenhuma religião ou grupo específico. Ele é universal, acessível a todos que buscam a verdade e desejam desenvolver uma relação sincera com o Divino. O Pentecostes trouxe uma era de presença espiritual renovada, onde cada indivíduo pode receber a orientação do Espírito da Verdade, independentemente de sua situação cultural, social ou religiosa. Esse evento estabeleceu um canal direto para o crescimento espiritual, tornando a busca pela verdade uma experiência pessoal e dinâmica. O Espírito da Verdade, ao contrário de uma presença física, atua de forma interna, ajudando a iluminar o entendimento e a fortalecer o compromisso com o caminho da verdade. Função do Espírito da Verdade como guia espiritual e mestre interno. O Espírito da Verdade atua como um guia espiritual que inspira as pessoas a buscarem a verdade e a viverem de acordo com ela. Ele não ensina dogmas ou conceitos rígidos, mas promove uma busca autêntica pela compreensão e vivência da verdade. Sua influência é sutil e personalizada, permitindo que cada indivíduo receba orientação de acordo com sua própria experiência de vida e seu nível de compreensão espiritual. Como mestre interno, o Espírito da Verdade incentiva a liberdade espiritual e a autonomia na busca pelo divino. Ele permite que cada pessoa se conecte com as realidades espirituais sem a necessidade de intermediários, oferecendo uma percepção direta e intuitiva das verdades mais elevadas. Essa influência promove o desenvolvimento de uma consciência espiritual que valoriza a autenticidade e a honestidade, permitindo que as pessoas cresçam espiritualmente de forma única e pessoal. Papel do Espírito da Verdade na unificação da comunidade espiritual. O Espírito da Verdade desempenha um papel importante na promoção da unidade espiritual. Ele não impõe uniformidade, mas encoraja uma compreensão comum da verdade que transcende diferenças culturais, religiosas e sociais. A influência do Espírito da Verdade convida as pessoas a se unirem em uma busca compartilhada pela verdade, promovendo o respeito mútuo e a empatia entre aqueles que seguem diferentes caminhos. Essa unificação não é baseada em crenças rígidas, mas em uma experiência espiritual que valoriza a essência da verdade, o amor e o propósito divino. O Espírito da Verdade, portanto, promove uma comunidade espiritual que é inclusiva e que reconhece a dignidade e o valor espiritual de cada pessoa. Ele age como uma força de integração que aproxima as pessoas, incentivando-as a colaborar e a se apoiar na jornada espiritual. Estímulo à busca da verdade e crescimento moral. Uma das principais funções do Espírito da Verdade é estimular a busca incessante pela verdade e o desenvolvimento moral. Ele inspira uma sede pelo conhecimento espiritual, incentivando as pessoas a questionarem, a refletirem e a buscarem uma compreensão mais profunda das realidades divinas. Esse espírito ajuda cada pessoa a desenvolver discernimento, a reconhecer o valor da integridade e a assumir responsabilidade por seu próprio crescimento moral. O Espírito da Verdade atua como um aliado na jornada de evolução espiritual, auxiliando os indivíduos a transformarem suas experiências de vida em aprendizado e progresso moral. Ele fortalece o compromisso com a verdade e promove uma postura de autoexame que permite a cada pessoa crescer de forma ética e sincera, alinhando sua vida com os princípios mais elevados do amor e da compaixão. Consolador e fonte de força espiritual. O Espírito da Verdade também é conhecido como o Consolador, pois ele proporciona conforto e força interior em momentos de dificuldade. Ele age como uma presença pacífica que acalma o coração, ajudando as pessoas a superarem o medo e a ansiedade. Esse aspecto do Espírito da Verdade fortalece a confiança no plano divino e incentiva as pessoas a enfrentarem seus desafios com coragem e esperança. Em tempos de sofrimento, o Espírito da Verdade é uma fonte de resiliência, lembrando os indivíduos de que nunca estão sozinhos em sua jornada. Ele oferece uma perspectiva que transcende as circunstâncias imediatas, fortalecendo a fé em um propósito maior e assegurando que cada experiência tem um valor espiritual. Como consolador, o Espírito da Verdade é um lembrete constante do amor divino e do apoio incondicional de Deus. Incentivo ao alinhamento com a vontade divina. O Espírito da Verdade desempenha um papel fundamental em guiar as pessoas para que alinhem suas vidas com a vontade divina. Ele ajuda cada pessoa a compreender e a internalizar os valores que refletem a vontade de Deus, como a compaixão, a justiça e o serviço ao próximo. Ao inspirar esses valores, o Espírito da Verdade encoraja um compromisso ativo com uma vida que busca manifestar o amor e a verdade. Esse alinhamento com a vontade divina é o caminho para o desenvolvimento espiritual e para uma vida significativa. O Espírito da Verdade não impõe um conjunto fixo de regras, mas guia cada pessoa a explorar e descobrir como a vontade de Deus pode ser expressa em sua própria vida. Esse processo permite uma integração natural entre o desenvolvimento espiritual e as ações diárias, criando uma vida que reflete os propósitos mais elevados do Criador. Espírito da Verdade como promotor da liberdade espiritual. O Espírito da Verdade promove a liberdade espiritual, encorajando as pessoas a se libertarem das limitações do medo e das doutrinas rígidas. Ele incentiva cada indivíduo a buscar uma relação autêntica com Deus, baseada em sua própria compreensão e experiência da verdade. Essa liberdade permite que as pessoas explorem a espiritualidade de maneira pessoal e sincera, sem pressões externas ou dogmas restritivos. Essa ênfase na liberdade espiritual cria uma atmosfera onde o crescimento pessoal e a autonomia são respeitados, permitindo que cada um encontre seu próprio caminho para o divino. O Espírito da Verdade apoia a busca genuína pela verdade e o desenvolvimento de uma fé que é viva e dinâmica, promovendo um relacionamento com Deus que é direto e profundamente pessoal. O Espírito da Verdade, outorgado em Pentecostes, é uma presença divina constante que guia, consola e inspira cada indivíduo em sua jornada espiritual. Ele atua como um mestre e amigo interno, ajudando as pessoas a desenvolverem uma vida alinhada com a verdade e o amor divino. Desde Pentecostes, o Espírito da Verdade tem sido uma influência que promove unidade, liberdade espiritual e uma busca incessante pela compreensão do propósito divino. Sua presença assegura que todos aqueles que buscam a verdade tenham um guia fiel, capaz de fortalecer a fé e de iluminar o caminho para uma comunhão mais profunda com o Criador. Propósito das missões adâmicas de melhoria biológica e cultural. As missões adâmicas de melhoria biológica e cultural têm um papel essencial no desenvolvimento evolutivo e no progresso das civilizações em mundos em ascensão, como Urântia. Essas missões são designadas e supervisionadas por seres conhecidos como Adãos e Evas planetários, seres divinos de linhagem elevada enviados a planetas em evolução para promover o aprimoramento biológico e cultural das populações nativas. Essas missões são parte de um plano divino que visa acelerar o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual das raças humanas, preparando-as para um progresso sustentado em direção a uma civilização avançada e harmoniosa. Melhoria biológica. Elevação da qualidade genética das raças. Um dos principais propósitos das missões adâmicas é a melhoria biológica das raças humanas. Os Adãos e Evas planetários introduzem uma herança genética superior no pool genético das populações nativas, fortalecendo as características físicas, a longevidade e a resistência às doenças. Esse aprimoramento genético ajuda a corrigir deficiências e limitações físicas que surgem no curso da evolução natural, permitindo que as raças locais avancem em saúde e capacidade física. Essa melhoria biológica não apenas proporciona benefícios físicos, mas também prepara as raças para um desenvolvimento intelectual mais robusto. A qualidade genética aprimorada contribui para uma mente mais ágil e capaz de raciocínios complexos, facilitando o avanço em conhecimento e tecnologia. O objetivo final é que a humanidade alcance um nível de bem-estar físico e mental que permita uma vida mais longa, saudável e produtiva, propícia para o florescimento de uma civilização ética e espiritualmente avançada. Avanço cultural. Promoção de valores e conhecimentos fundamentais. Além da melhoria biológica, as missões adâmicas têm o objetivo de impulsionar o progresso cultural das sociedades emergentes. Os Adãos e Evas introduzem valores e princípios éticos que servem como uma base para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Eles ensinam a importância do trabalho, da educação e da cooperação, incentivando o respeito mútuo e a organização social. Esses valores culturais introduzidos pelos Adãos e Evas são fundamentais para a formação de uma cultura que valorize a verdade, a beleza e o bem. Eles também introduzem conhecimentos práticos, como técnicas de agricultura, métodos de construção e formas de organização social que ajudam a acelerar o desenvolvimento econômico e estrutural. Esses avanços culturais preparam as raças para formar civilizações mais complexas e permitem que a humanidade desenvolva um senso de identidade e propósito coletivo. integração de diversas raças e promoção da unidade. As missões adâmicas também desempenham um papel importante na integração das diversas raças humanas e na promoção da unidade racial e cultural. Os Adãos e Evas promovem a ideia de que todas as raças compartilham uma origem comum e um destino espiritual coletivo, incentivando a aceitação mútua e a cooperação entre diferentes grupos. Essa promoção da unidade é essencial para que as sociedades possam superar conflitos tribais e étnicos, evoluindo em direção a uma civilização global pacífica. Essa integração é facilitada pela melhoria biológica, que cria uma homogeneidade genética que suaviza as diferenças físicas entre as raças. Ao longo do tempo, essa unidade racial torna-se a base para uma comunidade humana onde a diversidade é valorizada e onde todos os indivíduos podem contribuir para o bem comum. A integração racial e cultural promovida pelos Adãos e Evas é uma das chaves para a formação de uma civilização coesa e colaborativa, preparada para os estágios mais elevados de desenvolvimento espiritual. Incentivo ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento ético. As missões adâmicas são também um veículo para o crescimento espiritual e o desenvolvimento ético das raças humanas. Os Adãos e Evas não apenas introduzem melhorias físicas e culturais, mas também servem como modelos de vida ética e espiritual. Eles ensinam sobre a importância da relação com o divino, inspirando as pessoas a buscarem um propósito maior e a desenvolverem uma consciência espiritual. Esse incentivo ao crescimento espiritual inclui o ensino de práticas que promovem o autodomínio, a compaixão e o serviço ao próximo. Os Adãos e Evas ensinam que o desenvolvimento de uma civilização avançada requer não apenas progresso material, mas também um compromisso com os valores espirituais e com o bem-estar coletivo. Essa orientação espiritual prepara a humanidade para a integração plena com as esferas superiores do universo, promovendo um avanço equilibrado que integra corpo, mente e espírito. Criação de uma fundação para uma civilização planetária avançada. O objetivo final das missões adâmicas é estabelecer uma fundação estável e sólida para o desenvolvimento de uma civilização planetária avançada. As contribuições biológicas e culturais dos Adãos e Evas formam uma base que permite que as sociedades em evolução alcancem um nível de estabilidade e progresso sustentável. Com uma população saudável, uma cultura ética e um sistema social organizado, a humanidade torna-se capaz de explorar seu potencial máximo e de contribuir positivamente para o universo. Essa civilização planetária avançada é caracterizada por uma busca coletiva pelo conhecimento, pelo progresso social e pelo desenvolvimento espiritual. Ela promove um ambiente onde cada pessoa tem a oportunidade de crescer e de realizar seu propósito divino. A missão dos Adãos e Evas é, portanto, uma parte integral do plano universal para o avanço dos mundos evolutivos, preparando-os para uma era de paz, prosperidade e iluminação espiritual. As missões adâmicas de melhoria biológica e cultural representam uma intervenção divina cuidadosamente planejada para guiar a humanidade em sua jornada evolutiva. Ao proporcionar aprimoramento físico, valores éticos, integração cultural e crescimento espiritual, os Adãos e Evas estabelecem as bases para o progresso e a unidade de uma civilização planetária. Essas missões são uma expressão do compromisso divino com o desenvolvimento dos mundos habitados, assegurando que cada planeta em evolução tenha a oportunidade de alcançar uma existência harmoniosa e espiritualmente rica. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, vemos que o livro de Urântia oferece uma visão rica e inclusiva da espiritualidade, onde a busca pela verdade e pelo aperfeiçoamento individual é parte de um plano mais vasto e profundo. Somos chamados a viver com propósito, a reconhecer a unidade entre todos e a trilhar um caminho de paz e fraternidade. Essa compreensão nos incentiva a continuar evoluindo e a contribuir para a construção de uma humanidade mais elevada, em harmonia com o universo e com o divino. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!